paisagem aí, movimentos circulares, ele percebeu que rapidamente atravessava a barreira da sua pele, ia nos nervos, nos músculos, na onde estava o problema, e realmente tem ajudado essas pessoas a andar melhor, a caminhar melhor, a fazer as suas atividades diárias melhor, tudo sem o sofrimento das dores, Milton. É a qualidade de vida que é proporcionada através das substâncias analgésicas, anti-inflamatórias, que estão ali, por exemplo, na arnica, no mentrus, no barbatimão, na castanha da Índia, no própolis, no óleo de melaleuca, na centelha asiática. Aliás, o óleo de melaleuca tem um papel fundamental nessa fórmula campeã do MD, né, Abner? Sim, exatamente. Além de ela ter a função anti-inflamatória, ela também ajuda a travessia dos componentes pela barreira da sua pele, chegando rapidamente no local da sua dor. Então, tudo isso, meu amigo, minha amiga, é o que traz a eficácia do creme MD no problema que a gente sente no nosso dia a dia. Você já imaginou? Faz seu trabalho, faz as suas atividades, quando chega no final do dia, tá com o corpo todo cansado, dolorido, que fez exercício, além do que o seu corpo tá acostumado a realizar, e realmente a gente parece que passou um caminhão impossível na gente, né? Nossa! E aí a gente faz o quê? Uma massagem com o creme MD. E você vai ver que, ó, no outro dia vai estar novo de novo, Milton. Quer ver, ó? Quem tem, não fica sem, ó. Presta atenção. Oi, Milton Bardelli, aqui é a Denita Paraniglesa. Quero falar, esse creme aí, eu comprei ele, amei. Eu tinha uma dor no joelho tão grande que eu não aguentava nem ajoelhar. E eu sou aquela pessoa que eu gosto de ajoelhar pra limpar os cantinhos, sabe? Assim, de banheiro, de cozinha, de tudo. Eu não conseguia ajoelhar, não conseguia fazer nada. Aí eu comprei, né, ouvindo vocês falarem, aí eu comprei ele, amei, amei, amei. Meu filho às vezes vai jogar bola, ele pega, leva o potinho. Mas olha, esse creme é abençoado. Amei. Ouviram? É isso. É qualidade de vida. A gente não fala aqui, né, Abner, que o creme MD vai te curar dessa situação. Não, não é essa a finalidade do MD. É proporcionar qualidade de vida para você voltar a realizar as atividades. Muita gente que mora sozinho, muita gente que mora sozinha, precisa de um auxílio, precisa de uma ajuda para fazer uma comida, para limpar uma casa, para ir na feira, para fazer as atividades que tem que se fazer do dia a dia, para ir pro trabalho, por que não? E esse auxílio vem através do poderoso creme MD+, que tá aí no mercado, como a gente já falou, há mais de 20 anos. Pega seu telefone e entre em contato com a nossa central, porque o Abner vai trazer agora uma promoção maravilhosa, Abner! Promoção especial para quem está ouvindo o nosso programa, onde você adquirindo 3 creme MD, sabe o que vai acontecer? Descontão especial pra você. Coisa boa! E além disso, meu amigo, minha amiga, tem um presentão que você pode escolher. Ou o quarto creme MD totalmente gratuito, ou também um conjunto de facas que tá fazendo um enorme sucesso, né? Então vamos fazer o seguinte, olha, o conjunto de faca também é sensacional, faz sucesso sempre quando a gente faz essa promoção aqui. Então, ó, não deixa essa oportunidade passar, porque além de pagar barato, ganha presente, condição de pagamento facilitado e nós entregamos em qualquer lugar do Brasil. Não tem mais motivo para ficar sofrendo aí nessas situações, né? Com essas dores, com esses incômodos, com essa tensão muscular, não. Proporciona qualidade de vida para você e para sua família de uma forma, meu amigo, minha amiga, natural e com preço pequenininho. Então pega o seu telefone, entre em contato agora na Central São Paulo. 0 operadora 11 39 35 09 04. Central São Paulo, 0 operadora 11 39 35 09 04. Central na cidade de Marília, 0 operadora 14 98829 1966. 14 98829 1966. Para de sofrer, para de reclamar, toma uma atitude para mudar sua vida para melhor. É qualidade de vida, é o poderoso creme MD. A música e a história. Oferecimento creme MD. Ligue 3935-0904. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpes meus errinhos, por favor, nas frases desta carta que é uma prova de afeição. Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás resposta imediata me chamando de meu bem. Porém, o que me importa é confessar-te uma vez mais: não sei amar na vida mais ninguém. Tanto tempo faz que li no teu olhar a vida cor-de-rosa que eu sonhava. Guardo a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ao me apaixonar por ti, não reparei que tu tiveste só entusiasmo. E para terminar, amor, assinarei sempre, sempre teu Erasmo. Carlos, o Tremendão, vivo juntos, a carta. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Mais uma tarde juntos no rádio, mandando aquele alusão pra você mais uma vez, curtindo aí a nossa programação. Você vai entrando em contato com a Central, vai estar promoção pra você adquirir principalmente qualidade de vida e de quebra ganhar esse presentaço. Entre em contato aí com a Central, que vale a pena demais. Ô Milton, estamos aqui na obra trabalhando e curtindo o programa. Aqui é o Mineiro Pedreiro de Araras. Alô, Mineiro! Abraço pra vocês aí em Araras. Bom trabalho aí pra vocês e muito obrigado por estarem com a gente curtindo a música e a história. Tem áudio! Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. Eita, Tremendão. Boa tarde, Milton. Boa tarde, Michel. Abre os ouvintes. Que com Deus, viva a vida. Valeu, dona Mercedes. Ótima tarde aí pra senhora, pra todos os seus aí curtindo o Tremendão e matando saudades. Tem áudio? Alô, alô, meu amigo Nilton Bardelli. Alô. Beleza, beleza, boa tarde, Abner. É o Trovão da Estrada passando por aqui, viu? Desejando pra vocês boa tarde, sala. Manda um alô pra nós aí, grande abraço. Valeu, valeu, Trovão, abração pra vocês, ótima tarde pra todo mundo aí, curtindo o especial do Tremendão, especial do Erasmo Carlos. Maria Almeida, da Serra da Cantareira. Boa tarde, amigo Milton Bardelli. Abençoado dia pra todos vocês aí. Delícia de tarde ouvindo o Tremendão. Amo! Ô, Maria, beijo pra você, minha amiga. Ótima tarde pra todos aí na Serra da Cantareira, curtindo a nossa programação. Alô, amiga Rita Boliviana, de Campos Elíseos. Beijo pra vocês aí, ótima tarde. Tem áudio. Boa tarde, Milton. Boa tarde a toda a equipe linda, maravilhosa, do poderoso CremeD, a toda a equipe da Música História. Milton, eu tô aqui matando saudades, curtindo músicas lindas. Ah, só coisa você, boa, Milton, pra fazer esse boa. Programa. Todos que a gente viaja, a gente recorda. Eita, e mata saudade. E fica sabendo, né, a história de cada um. Ai, Milton, parabéns. Que Deus abençoe sempre você, viu? Ai, tô aqui curtindo Erasmo Carlos, que coisa bonita, eita, e mulher, ai, um beijo pra todos, Gorete aqui da Casa Verde. Valeu, Gorete, valeu, um abraço pra você, obrigado pelas palavras, pela audiência, pela mensagem, obrigado por estar curtindo aí o especial do Tremendão, Erasmo Carlos. Quem mais tá com a gente é a dona Araí. Dona Araí Soares, em São João da Boa Vista, mandando abraço pra todo mundo, né? E sempre usando o creme MD, né, dona Araí? Beijão pra senhora, tá mandando um beijo também pra dona Mercedes. Quem mais? Quem mais? Tem áudio? Tem áudio? Tem áudio. Cadê o Instagram? Vai, Instagram. Funciona aí pro Bardelinho disparar o play. Simbora! Alô, alô, meu alô, amigo alô. Milton Bardelli, ó, nós aqui, aparecemos, eita, coisa boa, hein, Erasmo Carmo, aí sim, Milton, manda uma gatinha manhosa aí pra nós curtir, valeu, meu amigão, um alô especial também aqui pro pessoal de Itapira, todo mundo na sintonia, Vitório Júnior e companhia. É nóis. Abraço, Diegão. Abraço pra rapaziada toda em Itapira, curtindo o especial do Tremendão. Obrigado pela audiência. Uma ótima tarde pra todos. A Josiane também tá com a gente. Tá na sintonia em Congonhal. Ela e a Belinha, claro. Beijo pra vocês aí, viu? Ótima tarde. Mais áudio, mais áudio, mais áudio, mais áudio, mais áudio. Boa tarde, meu amigo Milton Bardelli. Boa tarde. Raimundo de Presidente Prudente aqui ouvindo aqui o Tremendão aqui. Boa. Valeu. Tenham uma abençoada tarde aí. Falou, meu amigo. Tamo junto aí, meu parceirão Raimundo. Abração pra todo mundo aí. Curtindo aí o especial do Tremendão, coisa boa demais, é matar saudades na música e a história. Porque quando o Erasmo fazia parte da banda The Snakes, o Tim Maia ensinou ele a tocar violão, olha aí. O The Snakes chegou a acompanhar o cantor Calbi Peixoto em sua inusitada passagem pelo rock and roll, na gravação de Rock and Roll em Copacabana, de 1957, e no filme Minha Sogra é da Polícia, de 1958. Onde o cantor interpretava a canção That's Rock, composta pelo Carlos Imperial. Nos tempos da juventude, o Erasmo também conheceu o Jorge Benjor, na época conhecido como Babulina, e também o Wilson Simonal, que também foi agenciado pelo Carlos Imperial. O Erasmo resolveu adotar o nome Carlos no seu nome artístico, em homenagem ao amigo Roberto Carlos e ao outro amigo Carlos Imperial. E com esse nome, lançou o compacto que seria de grande sucesso com a música O Terror dos Namorados. Mais um trecho da história do Erasmo Carlos na Música e a História. Coqueiro Verde. frente ao coqueiro verde. Esperei uma eternidade. Já fumei um cigarro e meio e Marinha não veio. Como diz Leila Diniz, homem tem que ser durão. Se ela não chegar agora, não precisa chegar. De 1970, Coqueiro Verde, Erasmo Carlos, atendendo o meu amigo que tá sempre com a gente aqui curtindo a nossa música e a história, o Edinho do Perialto. Ouvimos mais uma em nome do poderoso Creme MD. Milton Bardelli está apresentando a música e a história. A música e a história. Oferecimento Creme MD. Dor pra quê? Se tem Creme MD, ligue 3935-0904. 3935-0904. Coisa maravilhosa estarmos juntos no rádio, juntos aqui no nosso programa, tocando essas canções, você aí matando saudades e também prestando esse serviço no rádio. A gente sempre fala dessa situação, claro, daquela tensão muscular, daquele incômodo corporal que dificulta a realização das atividades do dia a dia, né? Às vezes a pessoa, dependendo da profissão que ela teve ao longo dos anos, ela desenvolveu alguma situação que causa aquele incômodo para sentar, causa aquele incômodo para deitar, causa aquele incômodo para fazer uma caminhada, ou até mesmo aquela situação inversa. Muita gente que trabalhou muitos anos sentado, uma costureira, um operador de telemarketing, operador de retroescavadeira, por exemplo, muito tempo sentado, desenvolveu alguma situação que impossibilita a realização de algumas atividades. E é por isso que a gente está aqui todos os dias falando desse produto que é o nosso poderoso Creme MD+. E a gente sempre fala, dá esse alerta, porque tem muita gente que pergunta para as meninas, para as consultoras, manda mensagem para mim aqui nas redes sociais a respeito de contraindicação, Abner. Ah, meu amigo, minha amiga, olha só. O produto é 100% natural, né? Além disso, nós temos só duas recomendações para evitar o uso em mulheres gestantes e em crianças. O restante das pessoas pode utilizar o creme MD normalmente. Por quê? Se tratando de um produto natural, feito com ervas medicinais, alguns componentes naturais, ele não vai levar malefício nenhum para o teu organismo. Tá. E também o creme MD já foi testado e comprovado dermatologicamente e também não interfere em nenhum outro tratamento médico que você possa estar realizando. Tudo isso, meu amigo, minha amiga, eu posso te dizer claramente, o Momilton também sabe, o creme MD é testado e aprovado pela Anvisa. Tudo isso, meu amigo, minha amiga, para proporcionar para você qualidade de vida. E essa qualidade de vida, graças a Deus aí, nós temos alcançado na vida de milhares de pessoas. Por quê? Mais de 20 anos, meu amigo, minha amiga, de sucesso por onde passa, realmente é porque tem resultado, Milton. Você sabe que antes de eu vir trabalhar aqui no Creme MD, eu trabalhava em outras emissoras de rádio, com outros comunicadores, e a gente sempre ouvia falar do Creme MD e anunciava o Creme MD nos nossos programas. Tanto é que minha mãe, minha família, minha tia, enfim, ligava aqui na MD para comprar o produto. E sempre fomos clientes da central do MD. E aí, por obra do destino, a gente veio trabalhar aqui com a equipe do Creme MD+. São cerca de 20 anos no mercado brasileiro, trazendo conforto e qualidade de vida para milhares de pessoas, ó. Eu quero dizer o seguinte, que eu uso o Creme MD há mais de 15 anos. Não tenho nem palavras para dizer para vocês o que que o creme MD já fez na vida da minha família, na minha, e de algumas pessoas que me pedem. Eu peço para elas, indico o telefone Eu sou uma pessoa que sou quebrada pé, joelho, ombro, é a mão e, claro, né, médicos, as orientações médicas, mas o creme MD não deixo de usar e me ajuda muito. Um abraço. Maravilhoso! Isso é o poderoso creme MD. Entre em contato com a nossa central, porque não adianta procurar em farmácia, não adianta procurar em casa de produtos naturais, na mercearia, na vendinha aí do seu bairro, da sua cidade. A gente só vende o creme MD pelas nossas centrais. Por quê? Porque a gente garante a qualidade do produto e o preço baixo sempre. Porque você não tem intermediários. Por isso que o creme MD é considerado um dos produtos naturais mais baratos anunciados no rádio e na TV do Brasil. Por isso que eu peço para você, toma nota, pega os nossos telefones, entre em contato com as nossas centrais, para de sofrer, para de reclamar. Ainda mais, meu parceiro Abner, com essa promoção que é sucesso quando a gente traz pro rádio, Abner. Ah, com certeza, meu amigo, minha amiga. Por quê? Ouvintes do nosso programa têm direito, aí, meu amigo, minha amiga, de um descontão especial. E você, adquirindo 3 creme MD, além de ganhar esse descontão especial, nós também vamos te dar um presente que você pode escolher. Ou o 4º creme MD totalmente gratuito, ou esse conjunto de facas que faz um enorme sucesso. É isso. Meu amigo, minha amiga, é bonito esse conjunto de facas, hein? É decorativo, né? Você sabe que dá até pra colocar, porque tá na moda agora, sim, né? Sim. Dá pra colocar na cozinha, é, né? É decorativo. Na churrasqueira. No cantinho gourmet. Isso. É maravilhoso. Ó, meu amigo, minha amiga, vai te ajudar muito, viu? Tanto o creme MD como esse presentão aí. Então vamos fazer o seguinte, pega o seu telefone, entre em contato conosco e não esqueça de se identificar como nosso ouvinte. Central São Paulo, 0 OPERADORA 11 3935 0904, 11 39 35 0904. Central na cidade de Marília, no 0 OPERADORA 14 988 29 19 66. 14 988 29 19 66. Você pode ou ligar, uma ligação convencional, ou mandar mensagem via WhatsApp para as nossas centrais. O importante é você fazer contato e ter qualidade de vida com o poderoso creme MD. Milton Bardelli está apresentando a música e a história. Precisa falar comigo, dengosa assim. Briga para depois ganhar mil carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho e diz que a emoção dói seu coração. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Eu sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você. Um dia mais uma belíssima canção na nossa tarde, no especial do Erasmo Carlos. Ouvimos juntos, Gatinha Manhosa. Eita, nós! Deixa eu mandar um alôzão aqui pra amiga Dedé Alves e Chico, matando saudades do Tremendão, né, Dedé? Beijo pra você, minha amiga. Beijo pra todo mundo aí, viu? Curtindo a nossa homenagem, curtindo a nossa programação. Muito obrigado por estar com a gente aqui no especial do Erasmo Carlos. Amiga Dair Silva. Eita, Dair. Ô, Milton, boa tarde. Obrigado por essa bela homenagem ao nosso querido e saudoso Tremendão. Beijo, Dair. Beijo, minha amiga. Beijo pra todo mundo aí, curtindo a nossa programação. Tem áudio. Boa tarde, Milton, tudo bem? Eu faço minhas palavras da Gorete, você merece tudo isso. Tá bom, Milton, estou aqui curtindo o Erasmão. Tá bom, muito bom mesmo, adoro. Um abraço, Cristina do João 23. Outro, Cristina, outro, um abraço, obrigado pela audiência, obrigado pela mensagem, obrigado pelas palavras, tamo juntos sempre no rádio, juntos aqui na Música e a História. Meu amigo Domingo Sávio, tá lá em Americana, mandando boa tarde pra todos nós aqui, curtindo o Tremendão, né, seu Domingos? Abração pra todos aí em Americana, muito obrigado pela audiência. Boa tarde, Milton. Toca pra nós aí, Pega na Mentira, por favor. Obrigado, aqui é o Cláudio de Mogi Guaçu. Alô, Claudião. Abraço pra você, pra todo mundo em Mogi Guaçu. Ótima tarde. Tem áudio. Boa tarde, Milton Bardelli. Ari. É o Jura, Jurandir, aqui de Porto Ferreira, aliás. Tô aqui na audiência, na obra, falou? Ouvindo o Tremendão, é muito bom. É, eu ofereço pra Eliusa, pros irmãos dela de pressão, como sempre, pra você e pra todos os ouvintes, viu? Um abraço pra você, que Deus te abençoe sempre. Amém, que Deus abençoe a todos nós, Jura. Muito obrigado pela audiência, obrigado por estar aí também curtindo o especial do Erasmo Carlos. Reta final aqui da história do Tremendão, porque antes dele seguir carreira solo, ele fez parte da banda, olha só, Renato e seus Blue Caps. Ele participou efetivamente, junto com Roberto Carlos e com a Vanderleia, do programa Jovem Guarda, onde ele ganhou esse apelido Tremendão. Onde, por mais que o Elvis fosse o seu ídolo, ele tentava se diferenciar. Com o término do programa, ele entrou em crise, mas conseguiu se recuperar com a ajuda de seu parceiro Roberto Carlos e da sua então esposa Narinha. Em fevereiro de 2021, ele lançou o álbum O Futuro Pertence à Jovem Guarda, com 8 canções dos anos 60. Ele morreu em 22 de novembro de 2022, no Rio de Janeiro, depois de ser internado em um hospital da Barra da Tijuca. Tá aí um pouquinho, um resumão, né, da história do Erasmo Esteves, ou simplesmente Erasmo Carlos, o nosso eterno Tremendão. Vejam só que festa de arromba, papara. No outro dia eu fui parar, papara. Presentes no local, o rádio e a televisão, papara. Cinema, mil jornais, muita gente em confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amargar. Hey, hey. Hey, hey. Que onda de festa de arromba. Logo que eu cheguei e notei, papara. Borde com um copo na mão, papara. Enquanto Prini Lores bancava Fabião, apresentando a todo mundo ele pavão. Vanderleia ria e Cleide desistia de agarrar o lance que do prato não saía. Hey, hey. Hey, hey. Que onda, que festa de arromba. Renato e seus Blue Caps tocavam na piscina, em Cleves no terraço, Jet Black no salão. Os Bels de não parasse de dançar, mas vejam quem chegou de repente. Papara. Roberto Carlos com seu nome. seu novo carrão. Enquanto Tony e Demetrios fumavam no jardim, Sérgio e Zé Ricardo esbarravam em mim. Lá fora um corre-corre dos brotos no lugar, era o Ed Wilson que acabava de chegar. Ei, ei, ei, ei. Que onda, que festa de arromba. Que onda, que festa de arromba. De madrugada, quando eu já ia embora, ainda estava chegando gente. De Jordan, Golden Voice, Trio Esperança, Rocinha e Pinto. Caramba, até o Simonal, o Jorge. A música e a história. Oferecimento Creme MD. Ligue 39350904. 39350904. A música e a história. Muito bem, senhoras e senhores. A gente trazendo aí o nosso programa de rádio e continuamos prestando serviço, porque é o papel fundamental que esse veículo de comunicação que a gente ama, que a gente adora, que te faz companhia, que te mata as suas saudades, a gente presta esse serviço pra você, meu amigo, minha amiga. A gente fala muito, né, Abner? Claro, dessa situação de incômodo corporal, de tensão muscular, de dores de uma forma geral, mas o Creme MD, a gente chama ele de poderoso, por causa dessa fórmula poderosa que está no mercado há 20 anos. Muitos tentam copiar, tentam imitar o poderoso MD. Pode tentar, pode fazer o que quiser, mas a fórmula é exclusiva da nossa empresa. E é por isso que o MD faz sucesso no mercado brasileiro há tantos anos. E não só para essa situação de tensão muscular, porque ele tem várias outras sinalidades, né, Abner? Exatamente. Por quê, meu amigo, minha amiga? O poderoso creme MD, ele tem, pela diversidade de componentes, ele também consegue te ajudar em outras situações. Como, por exemplo, muitas das vezes está com aquela rachadura nos pés, né? Aquelas frieiras que surge, né? A micose nas unhas, né? Muitas das vezes aparece. E o creme MD tem propriedades antifúngica, hidratante, que vai combater essas situações. Outras vezes está com problema de má circulação, aquele inchaço nas pernas, aquele formigamento. Aí o que você faz? O creme MD, ele é um creme massageador. Então, ele leva para você um alívio daquela sensação de cansaço, melhorando aí a circulação do sangue. Maravilhoso. Também para pessoas que têm garganta inflamada, sinusite, levou alguma queimadura, picadas de inseto, todas essas situações você pode utilizar o creme MD. Por isso que a gente sempre fala aqui para você, quem adquire o creme MD, conhece as propriedades que ele tem. Não deixa faltar em casa, Milton. Aquele calcanhar rachado também vale a pena demais, porque às vezes aquele calcanhar rachado, às vezes sangra, é difícil de pisar, de caminhar. Faz o uso do poderoso MD para essa situação. Espinhas, é maravilhoso. É maravilhoso ter o poderoso creme MD. Presta atenção, ó. Que quem fala é a Sandra, aqui de Pouso Alegre, no sul de Minas. Menina, eu tinha uma dor no joelho, meu menisco estava inflamado, sabe? Eu tinha ido no médico e já tinha tomado remédio. Mas quando o remédio acabou e as dores foram voltando de novo, sabe? Aquela dor que eu não podia agachar mais, fazer mais nada. Eu parei com as minhas caminhadas, os meus exercícios, porque eu não estava aguentando de dor no joelho. Mas aí, ouvindo o rádio e várias pessoas dando depoimento, eu vi falar do creme MD. E eu comprei há um mês atrás. E eu estou usando, fazendo a massagem 3 vezes ao dia. Menino, que bênção, que maravilha foi o creme. Meu joelho já melhorou, já tô 80% melhor, já voltei a fazer minhas caminhadas. Continuo o tratamento ainda, passando 3 vezes ao dia, porque eu sei que vai zerar, vou ficar 100%. Foi uma bênção esse creme, viu? Então eu super indico para quem tiver com dores pontuais, caiu, machucou, usa o creme MD, gente, na coluna, em todos os lugares. É muito bom. Um abraço. Obrigado por esse creme maravilhoso, viu, gente? É isso. Muito obrigado pelo seu áudio aqui no nosso programa de rádio. A gente traz mais uma vez essa promoção que eu falo para você. É espetacular, Abinê. Um super descontão para você que é ouvinte do nosso programa. E além do descontão, ó, adquirindo 3 cremes MD, sabe o que vai acontecer? Vai ganhar um presentão mega especial que você pode escolher. Ou o 4º creme MD totalmente gratuito, ou você pode levar também um, escolher um kit de facas de presente. Legal. Você pode escolher ou o quarto creme ou esse kit de facas aí. São diversas facas, diversos tamanhos, diversos cortes, tem descascador de legumes. Olha, meu amigo, minha amiga, é sensacional. É maravilhoso mesmo. Vamos fazer o seguinte, pegando o seu telefone, entrando em contato aqui com a nossa central, não deixe essa oportunidade passar, não. Tem muita gente, meu tio, que fica esperando e protelando e protelando. Sim. Hoje é o dia especial para você tomar uma atitude e melhorar dessas situações de dores ou em outras situações que você possa estar sofrendo ou alguém da sua família possa estar passando. Verdade. Por esse processo. Central São Paulo, 0 operadora 11 3935 0904 11 3935 0904 Central na cidade de Marília, 0 operadora 14 988 29 1966 14 988 29 1966 Só lembrando, essa é a promoção que a gente traz aqui pro rádio, pro nosso programa. Quando você entra em contato com uma de nossas centrais, conversando com as nossas consultoras pelo telefone ou via WhatsApp, a gente tem outras promoções que talvez se enquadre melhor aí no seu perfil, no seu padrão, no que você está procurando. Por isso que eu falo, liga, manda zap, se informa, porque esse programa de rádio terminou, Abner. Agradecemos a companhia de todos os nossos ouvintes maravilhosos e ó, grande abraço para todo mundo. Valeu, Abininho, um grande abraço para você, um abraço para todo mundo, muito obrigado e tchau. Você ouviu a música e a história. Oferecimento Creme MD. Dor pra quê se tem Creme MD? Ligue 3935-0904 3935-0904 9 de junho, a rádio do século 20. Alguma coisa errada. Naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. E por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas, rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério, ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Fazia alguma coisa errada. Naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas, rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério, ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. We'll be right back.

mesa de som, Michel Silva. Boa tarde, Alex. Boa tarde, craque. Na central técnica, Wellington Trindade, o mestre dos magos. Na produção e na coordenação, ele, Hugo Giga Teles. Que beleza. Direção geral da Rádio 9 de Julho, Jorge Silva. 9 de Julho. Edição número 1727 do Esporte 9. Hoje é sexta-feira, 25 de julho de 2025. 25 do 7 de 25? É, que beleza! Você nos acompanha de segunda a sexta, das 2 às 3 da tarde, em AM 1600 kHz. Também pelo site radio9dejulho.com.br, pelo aplicativo da rádio, no Facebook da rádio e no canal Alex Miller do YouTube. Que beleza! É isso aí, se você já se inscreveu, maravilha. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se já, tá bom? Tô esperando a sua inscrição aqui no Esporte 9. Aí você clica no sininho, né, para receber as notificações, entra na live do Esporte 9 e aí você sabe. Deixa o seu like. De novo. Like. Isso, craque. Deixa o seu like, o seu joinha. Vamos ajudar aqui o nosso Esporte 9 a bombar cada vez mais. Que beleza. É isso aí, minha gente. E aí, você sabe, né? Compartilhe. Pra gente bombar de verdade, compartilhe a nossa live. Tem aí, ó, a flechinha compartilhar. Aí você compartilha, copia o link e cola onde você puder. Telegram, grupos de WhatsApp, né? No story, no status do WhatsApp, enfim, nos ajude aí a difundir o Esporte 9 cada vez mais. Que beleza. Muito bem. Aí, o que mais você tem que fazer? Tem o WhatsApp, não tem? Da Rádio 9 de Julho. Você clica no WhatsApp da Rádio 9 de Julho. Clica não, né? Você entra no WhatsApp da Rádio 9 de Julho e manda sua mensagem de voz, sua mensagem de áudio. Mande pra cá, eu quero ouvir a sua voz. Mande pra cá, DDD 11-3932-1600. Esse é o WhatsApp da Rádio 9 de Julho pra você participar conosco. Beleza? É isso aí, minha gente. WhatsApp da Rádio 9 de Julho. Tô esperando sua mensagem de voz. Manda sua mensagem com seu nome, o lugar de onde você está falando. E aí, né? Você participa com a gente de viva voz. Depois você entra aí na live, bate um papo com a galera, a Luzia Begali, a Gorete Sesma, todo mundo recebendo os amigos do Esporte 9, para todos ficarem por dentro dos grandes clubes paulistas, as informações de todos eles. Final de semana recheado de jogos, ontem o São Paulo ganhou, então nós vamos falar dos grandes clubes a partir de agora, sempre em nome de Prevent Senior, o primeiro e único plano de saúde pensado para o adulto mais. Há 28 anos já, a Prevent Senior cuida da saúde dos seus beneficiários. Mais de 500 mil de pessoas estão com a Prevent Senior. É, não para de crescer. Quase 600 mil beneficiários. Se você ainda não faz parte da família Prevent Senior, tá esperando o quê? Me diga, o que você tá esperando? Entre no site preventsenior.com.br ou então você pode baixar o aplicativo da Prevent Senior no seu celular. E também tem a opção de ligar para o núcleo de vendas para conversar com quem te atender. 4004-4500, 4004-4500. Prevent Senior, a saúde pode ser mais humana. É isso aí. Por isso que a Prevent Senior é demais, especialista em pessoas. Juntos somos mais, cuidar é a nossa essência. Aê, grande craque. Muito bem, apresentação feita, vamos informar. Os nossos repórteres já estão a postos e vão levar pro ar as manchetes do dia. Entrando em campo, Esporte 9. Primeira manchete é do São Paulo, que jogou ontem o tricolor do Morumbis. Fala aí, Eduardo Afonso. E aí, Alex, como é que você tá? Tudo bem com o amigo? Grande abraço, abraço a todos que acompanham o Esporte 9 na Rádio 9 de Julho. Olha só, Alex, vitória importante do São Paulo na Fria Caxias do Sul, com um gol de Luciano no segundo tempo. 1-0 para cima do Juventude, que me abriu 5 pontos da zona de rebaixamento. Já tá no 12º lugar e já vislumbra nas próximas rodadas chance de se fixar na primeira página da tabela de classificação. Além disso, de todos que estavam pendurados, ninguém tomou terceiro cartão amarelo, ou seja, se o técnico Hernan Crespo quiser, ele pode contra o Fluminense repetir a formação. Aliás, uma alteração deve acontecer. O Alan Franco foi preservado ontem, ficou no banco, ele deve voltar na vaga do Sabino. Diretoria segue atrás de reforços e Luciano agora está atrás do 100º gol com a camisa tricolor. Já já eu volto, Alex. Valeu, Edu, já já você volta. Agora o Palmeiras, o Verdão que amanhã entra em campo pelo Brasileirão. A manchete do Verde, diz aí, Fred Júnior. Alex Miller, o Palmeiras entra em campo neste sábado contra a equipe do Grêmio, 9 da noite no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira tem a volta de Bruno Fux, cumpriu suspensão. Piquerez renovou o contrato em 2030, ainda é dúvida para a partida. Quem fica de fora, Felipe Anderson, time do Palmeiras, que busca a terceira vitória consecutiva no Brasileirão para seguir brigando pela liderança da competição. W Torre e Palmeiras conversam para a troca de gramado, que deve ocorrer no final do ano, pensando na temporada de 2026. Boa, Fred, já já você volta. Agora, a manchete é do Corinthians. Ontem, um grande protesto em frente ao Parque São Jorge, enquanto o time se prepara para mais um confronto, e esse dificílimo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. A manchete do Timão. Fala aí, Rodrigo Bessoni. Noite de quinta-feira é marcada por um mega protesto no Parque São Jorge, hein? Torcedores contra dirigentes. Daqui a pouco toda a repercussão. Ah, e tem o Corinthians jogando, né? Neste sábado, no Rio de Janeiro, diante do Botafogo, com desfalques, talvez um retorno importante e até uma renovação de contrato, eu diria, surpreendente. Daqui a pouco aqui no Esporte 9. Valeu, Versa! E o Santos, hein? E o Peixe, meu Deus do céu, tá na zona do rebaixamento e amanhã vai pegar o Lanterna e Desesperado Esporte na Ilha do Retiro. Esse final de semana, a manchete do Peixe. Fala aí, Bruno Lima. Fala, Alex, tudo bem? A discussão entre Neymar e um torcedor do Santos após a derrota para o Internacional quarta-feira na Vila Belmiro continua rendendo. Na noite de ontem, a torcida jovem, principal organizada do Peixe, emitiu um comunicado em suas redes sociais cobrando o atacante e deixando claro que nenhum jogador é maior do que o clube. Na manhã de hoje, essa mesma organizada colou e espalhou panfletos com o mesmo recado na porta do CT Repelé. Tudo isso às vésperas do elenco viajar para Recife, onde neste sábado encara o Sport pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu volto para falar tudo sobre o Santos. Até mais. Beleza, Brunão. Valeu. Tá aí o Bruno Lima. E assim fechamos o giro de manchetes do Esporte 9. E você sabe, o nosso programa está só começando. Por isso a gente dá uma rápida parada. E na volta, na sequência, vamos começar a trazer em detalhes as informações dos grandes clubes paulistas para você. Você está ouvindo Esporte 9. Prevent Senior apresenta Prevent Cláudia. Meu nome é Cláudia, eu sou geriatra. Acredito que toda médica é um pouco historiadora. Dona Beth, 74 anos, não é só um prontuário de artrite. São tantas histórias que aqui a gente usa inteligência artificial para resumir o prontuário. Para mim, cada sênior é uma nova história. E eu sou a leitora mais atenta. Prevent Senior, a gente acredita que a saúde pode ser mais humana. ANS 30.214-7. Você está ouvindo Esporte 9. Muito bem, estamos de volta com o Esporte 9 pela Rádio 9 de Julho, pelo canal Alex Miller do YouTube, sempre para Prevent Senior, o primeiro e o único plano de saúde pensado para o adulto mais. Prevent Senior, a saúde pode ser mais humana. PreventSenior.com.br. Bom, minha gente, vamos começar a falar dos grandes clubes paulistas. Ontem, o São Paulo foi a Caxias do Sul num jogo tenebroso, jogo muito ruim tecnicamente. Para mim, o Juventude já caiu. É um time muito fraco, é um time horroroso, é um time péssimo. E vai se juntar ao Sport na Série B do ano que vem. É o Juventude, olha, ou muda muita coisa, ou pelo que eu vi ontem, não tem chance de fazer nada no Campeonato Brasileiro, né? Mas enfim, vamos trazer as informações do Tricolor do Morumbi. Em campo, o Tricolor Paulista, com Eduardo Afonso. O Eduardo Afonso já tá com a gente para falar do São Paulo. E aí, Edu? Fala aí, Edu. E aí, Alex? Como é que você tá, meu amigo? Grande abraço a você, abraço a todos que acompanham o Esporte 9 na Rádio 9 de Julho, nesta sexta-feira. Sextou, Alex. Com chuva, com frio na capital paulista, mas com o coração do torcedor são paulino aquecido, apesar da friaca que o time pegou ontem lá em Caxias do Sul, porque a equipe vai para 3 partidas sem perder, vai para 7 de 9 pontos disputados ganhos, e o mais importante, se a gente lembrar, há uma semana, exatamente sexta-feira passada, o time estava a 1 ponto da zona de rebaixamento, pressionado para o clássico contra o Corinthians, tinha vindo de um empate sofrido contra o Bragantino em Bragança, e a torcida veio fazer uma visita, a organizada veio no final do dia fazer uma visita aos jogadores, pressionar. Disseram que demonstraram apoio, mas vieram pressionar sim por uma recuperação no brasileiro. Coincidência ou não, uma semana depois, 2 vitórias depois na tabela, o São Paulo abre 5 pontos na zona de rebaixamento, consegue ficar, digamos assim, um pouco mais confortável na tabela em 12º lugar e vai ter agora uma sequência que já envolve outra competição. Pega o Fluminense domingo no Morumbis, o Atlético Paranaense na quinta-feira que vem também no Morumbis, só que pelas 8ª da Copa do Brasil, e no final de semana que vem vai ter o Internacional em Porto Alegre pelo Brasileirão. Então São Paulo, em caso de vitória contra o Fluminense, vai ficar numa posição bem tranquila na tabela em relação ao rebaixamento e poderá se dedicar na outra semana, principalmente às 8ª da Copa do Brasil. Bem, dito isso, o gol foi do Luciano, uma jogada muito bem trabalhada no segundo tempo. São Paulo dominou a partida inteira. O Rafael foi um mero espectador do jogo, pegou bolas cruzadas apenas. São Paulo dominou, mas tinha dificuldade para criar ali a última chance, a última jogada, o último passe, a chance real de gol. Embora o goleiro da equipe de Juventude tenha feito até algumas boas defesas. Foi a entrada do Ferreirinha pelo lado esquerdo que abriu as portas para a vitória. Jogada pessoal dele com direito a caneta no adversário, próximo à linha de fundo. Bola por Marcos Antônio, que só rolou para o Luciano fazer 1-0. O Luciano tem sido destaque nesta recuperação do São Paulo. Nesses 7 pontos conquistados, ele foi responsável por todos, porque ele fez 2 assistências no empate contra o Bragantino, 2 gols contra o Corinthians e 1 gol contra o Juventude. Participou dos 5 gols. Ele só não conseguiu resolver o primeiro jogo pós-mundial, quando São Paulo perdeu para o Flamengo por 2-0 no Rio de Janeiro. O Luciano chegou a 97 gols, é o segundo atleta mais longevo do elenco, atrás do Arboleda, e está a 3 gols do 100º com a camisa do São Paulo, que é uma marca que ele, claro, quer alcançar, quer conseguir, porque vai colocá-lo aí no rol dos principais artilheiros na história do São Paulo. Então, o Luciano agora briga por essa marca pessoal. E o São Paulo ontem fez um jogo assim convincente, sem muitos sustos, como dissemos, mas ainda com uma certa dificuldade no setor ofensivo. Vamos fazer o seguinte, Alex, o Hugo separou nosso produtor e a gente vai acompanhar agora a entrevista coletiva do técnico Hernan Crespo. Fala, Crespo, sobre a vitória tricolor. Sim, as mudanças foram não por mim, senão por os atletas que entraram muito bem. A ideia, nós estávamos chegando, teníamos dificuldades para chegar a André Silva. Então, a gente achou que Ferreirinha podia dar 1 contra 1, criar dificuldades para zagueiros que eram altos. Então, aconteceu isso. As qualidades dos atletas temos. Tentamos una idea, la idea funcionó, estamos todos contentos de eso. Después la situación de Rodriguinho, precisamos, si bien tenemos a Bobadilla que estaba jugando muy bien, más precisamos un pie um pouquinho mais delicado, as características de Bobadilla podia ajudar aí no lateral. Eu sei perfeitamente que não é a sua posição, mas durante o jogo falei com ele de fazer a gente um favor, porque precisava um Rodriguinho com dinâmica, um Rodriguinho que com o talento dele podia criar soluções para o time. Então, por isso foram as mudanças. Professor, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. Queria que você falasse sobre a escolha do Sabino hoje da zaga, né? Dos três zagueiros, e falasse um pouco do Luciano também, né? Que fez o seu mais um gol hoje no campeonato, deu mais uma vitória para o São Paulo, e sem aqueles jogadores que estão no departamento médico, né? Oscar, Lucas, enfim, ele passa a ser a grande referência ali no ataque. Você pensa em explorar um pouco mais essa boa fase dele e o time jogar um pouco mais, procurar mais o Luciano dentro da grande área para aproveitar essa fase? A ideia de Sabino foi porque Alan não está bem. A gente não queria arriscar ele, porque sabia que se jogava hoje não poderia, seguramente por uma questão de um pequeno dor que ele tem nos olhos, poderia arriscar de não jogar com Fluminense. Então achamos que a solução justa neste caso era Sabino, que jogou muito bem. Depois falou de Luciano. Luciano é um momento feliz para todos, um momento que é decisivo, um momento que ele está bem, que cada bola que toca é perigosa, está fazendo gols, assist, está jogando bem, é importante, mas também muito importante que o segundo jogo consecutivo de baliza zero. Então, quando você começa a assegurar a baliza zero, já sabe que com o talento que a gente tem na frente, antes ou depois, pode fazer gol. Crespo, aqui atrás, foi um gol muito comemorado, né? Não só pelos jogadores que se dividiram ali, metade correu com o Ferreirinha, metade foi correr com o Luciano, mas também pela comissão técnica. E, inclusive, no final do jogo ali, vocês comemoraram muito a vitória aqui. Queria que você desse a dimensão dessa vitória fora de casa, a primeira do São Paulo no Brasileiro fora de casa. O São Paulo faz os seus primeiros 3 pontos fora de casa. E também já pensando no que vai ser o calendário, porque na semana que vem começa o mata-mata da Copa do Brasil, depois tem mata-mata de Libertadores, e aí pensando no que é a posição de São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro, talvez esses sejam os caminhos mais curtos para um título esse ano, pelo menos é o que pensa o torcedor. Esqueci a primeira pergunta. Já a segunda já não vou falar disso, porque o calendário aqui, cada 3 dias temos uma aventura nova, é muito difícil programar quando estou aqui dia a dia. Mas a primeira pergunta foi sobre que você desse a dimensão do peso. Ah, a dimensão fala só a classificação. A gente sabia que está ainda lutando em uma zona incômoda. E sabia que tinha um jogo direto contra um time que está lutando também aí. Então, era um jogo de 6 pontos. A gente sabia a importância, sobretudo depois de um desgaste físico, energético, como foi outro dia no Clássico, com Corinthians. A gente vinha de jogar com Flamengo, com Bragantino. Muito bem, tá então o Hernan Crespo, técnico da equipe do São Paulo. São Paulo voltou na madrugada, né? Saiu de lá de Caxias do Sul em voo fretado por volta das 11h40, chegou em Cumbica quase 1h, os jogadores vieram aqui pro CT da Barra Funda, descansaram, fizeram um regenerativo pela manhã e amanhã tem o único treino completo pro jogo de domingo contra o Fluminense. Não há nenhuma perspectiva de volta do Oscar, do Lucas Moura, do Caleri, do Luiz Gustavo, do Luca, do do Hugo, enfim, de todos que estão no departamento médico. Mas há uma possibilidade de mudança. O Alan Franco foi poupado ontem. Ele já tinha saído nos dois últimos jogos, né? Contra Bragantino e Corinthians. É antes do término da partida, com pequenas dores musculares. Ontem, o Hernan Crespo resolveu poupá-lo e entrou o Sabino. A tendência, a não ser que essas dores piorem no decorrer das próximas horas, é que o Alan Franco seja titular e volte contra o Fluminense no final de semana. E aí, a única alteração. Não acredito que o São Paulo mude o esquema tático, jogando, digamos assim, com três atacantes, tirando o Alisson da substituição do Oscar. O Alisson fez uma boa partida ontem e acho que ele será mantido. E claro, o São Paulo fica com algumas armas para o segundo tempo. Uma delas é o Ferreirinha, a outra é o Dineno, enfim, Rodriguinho, que entrou bem ontem. O São Paulo começa a arranjar um time sem mudar esquema tático. O mais importante é isso. O Crespo tem sido fiel àquilo que propôs ao grupo no início do seu trabalho. E tem sido fiel àquilo que propôs à torcida. Primeiro objetivo seria sair da proximidade do rebaixamento e o São Paulo já conseguiu isso. Ontem também, Alex, marcou a volta do Luan. O time entrou no segundo tempo. O Luan não jogava desde setembro de 2023. Ele entrou num jogo ainda com o Dorival, substituindo ao Alisson. E ele jogou ali alguns minutos, entrou os 19 do segundo tempo, e de lá pra cá ele foi emprestado, tudo mais, e não jogou mais com a camisa do São Paulo. E ontem ele voltou aí, quase 2 anos depois, ele voltou a vestir a camisa do São Paulo, jogou poucos minutos, é verdade, mas eu diria que o Luan, com a chegada do Crespo, recuperou espaço no elenco tricolor. Amanhã tem folga, folga pra equipe tricolor, folga pro elenco, amanhã tem treino, pro elenco tricolor, tem folga, foi hoje, à tarde, né? Amanhã tem treino pro elenco tricolor, o único, e concentração já visando a partida contra o Fluminense, marcada para domingo. A tendência é que tenhamos um público melhor no Morumbis do que os 48 mil torcedores que foram assistir o jogo contra o Corinthians na semana passada. Então é isso, Alex, vamos fazer o seguinte agora? Vamos palpitar. Eu ontem fiz caber meu pontinho do São Paulo, tô me distanciando aí de você, tem o Fabinho na minha cola, mas é difícil chegar no Fred, hein? No Fred é bem complicado. Vamos lá, tem muito palpite. Eu vou começar com a minha Lusa. Aliás, aqui a Lusa vai ter público grande contra o Boa Vista, né? Ela já tá classificada, ela pega o último colocado, que já tá eliminado, não tem pretensão nenhuma. O Boa Vista já desmanchou parte do time, mandou técnico embora, a equipe será comandada pelo sub-20, né? Da equipe do Boa Vista, e a Lusa resolveu fazer preço zero. Você entra, cadastra no site somoslusa.com.br, entra lá no plano free e aí você tem direito ao ingresso amanhã de graça, independente de estar com a camisa, de não estar. São mais de 6 mil pessoas que já se cadastraram, então a gente deve ter um público aí bom no Carindé, diferentemente dos últimos jogos, para ver a Portuguesa apenas tentar garantir mais 3 pontos na tabela e chegar aos 30 nesta fase, ficando entre os 3 ou 4 melhores colocados de todos os grupos, o que pode trazer vantagens para próximas etapas do Campeonato Brasileiro da Série D. Ô Alex, quero só dar aqui um detalhe, né? A CBF, a Comissão de Arbitragem da CBF, ela procura pelo em ovo, né? Ela faz de tudo para provocar situações, né? Tanto árbitro para apitar, e ela trouxe um árbitro do Mato Grosso. Qual é o problema? A Lusa já está classificada, já é a primeira colocada, e ela já sabe de antemão, independentemente desta última rodada, que na próxima fase ela vai enfrentar ou o Misto ou o Luverdense. Duas equipes do Mato Grosso. E a Lusa tem 10 jogadores pendurados com 2 amarelos. Se tomarem o terceiro, não estarão no primeiro mata-mata, na primeira eliminatória da Série D. E aí a CBF, que tem mais 20 e tantos estados para poder puxar um árbitro, ela puxa um árbitro do Mato Grosso, exatamente do estado de onde virá o próximo adversário da Portuguesa. Cara, se não for incompetência, mal-caratismo, desonestidade, é burrice. É burrice. Porque assim, vamos imaginar que o distinto cidadão amanhã tenha uma atuação normal em relação àquilo que os árbitros fazem, ou seja um desastre. Faça um monte de porcaria em campo e tire 30 de jogadores da Portuguesa da próxima fase. Então, quer dizer, para que isso? Para que escalar um árbitro do estado de onde virá certamente o próximo adversário da Lusa dentro da competição? É uma burrice, para não falar outro termo, é de um mau caratismo da comissão de arbitragem, que, olha, me faltam palavras, né? Isso vale se fosse com a Lusa, fosse com qualquer outro time. É uma idiotice sem tamanho. Obviamente, O Cauã de Oliveira, espero eu, tirando alguns reservas que estão pendurados, os titulares que tiverem pendurados, ele não vai arriscar, porque além de já ter o risco natural de tomar o terceiro amarelo, com um árbitro que pode estar pensando em ajudar os times do seu estado, pode, não estou falando que vai estar, mas pode estar pensando, melhor não arriscar a perder jogadores importantes desse grupo que é tão limitado para a próxima fase de mata-mata. Os cartões vão zerar, então, quer dizer, é só passar por esse jogo. Então, acredito que a Lusa nem vá com sua força máxima no jogo de amanhã contra o Boa Vista no estádio do Canindé. Tá certo, Alex? Então vamos lá, vamos palpitar, tem muito palpite pra gente dar. Vou começar com esse da Lusa. A Lusa vai vencer o Boa Vista amanhã por 3-0. 3 pra Lusa, 0 pro Boa Vista lá no Canindé. Vamos pra Série A. Red Bull Bragantino e Fortaleza em Fortaleza. Vai dar Fortaleza 2-1. Vai aproveitar uma fase do Bragantino, Fortaleza vai vencer por 2-1. Santos e Sport, o Santos vence. O Santos precisa se recuperar, o Sport está morto, né? Embora tenha conseguido um pontinho importante contra o Vitória, vai ser 2-1 para o Santos em Recife. Botafogo e Corinthians no Rio de Janeiro, vai dar Botafogo 2-1. 2-1 para o Botafogo. O São Paulo vai vencer o Fluminense também por 2-1. E Palmeiras e Grêmio vai dar empate 1-1 em Porto Alegre, Palmeiras e Grêmio. São esses os meus palpites, Alex. Um grande abraço a você, bom final de semana a todos. Volto na segunda-feira. Valeu, Eduardo Afonso, trazendo as informações aqui no Esporte 9. Grande Edu e palpitando também, hein? E beleza. Ó, eu vou dar o meu palpite já para os dois jogos relacionados ao Eduardo Afonso, né? Tanto o jogo do São Paulo como o jogo da Portuguesa. São Paulo e Fluminense. Eu acho que o São Paulo vai ganhar. Acho que vai ser 2-1 para o São Paulo. 2-1 para o tricolor do Morumbi. E a Portuguesa vence o Boa Vista por 2-1 também. 2-1 Portuguesa e 2-1 São Paulo. Muito bem, palpite dado, né? O palpites dados. E agora vamos seguir com o Esporte 9, porque amanhã, sabe o que que tem? Palestra! Alviverde Ponente, com o repórter Fred Júnior. Fred Júnior! E aí, Fredão? Chegando aí com as informações do Palmeiras, o Verdão em destaque aqui no Esporte 9. Pega o Grêmio amanhã no Allianz Parque. Tudo bem, Fred? Fala aí, Fredão! Alex Miller, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Esporte 9, quem está sintonizado na Rádio 9 de Julho, quem está conectado no seu canal no YouTube, se inscreva no canal do Alex aí, dá um like aí. Vamos falar do Palmeiras, que joga neste sábado, 9 da noite, contra o Grêmio, Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que tem aí a tentativa, primeiro são 3 jogos sem perder, né? Um empate, né? E 2 vitórias, né? Um empate contra o Mirassol, vitória sobre Atlético Mineiro e Fluminense. Agora tem o Grêmio, e meio de semana que vem tem Copa do Brasil, primeira partida das oitavas de final, né? O Química Arena, Corinthians e Palmeiras, derby, né? E vale muito, né? Então, com certeza, o Palmeiras sabe, né? Tem esse jogo do Grêmio que é importante para que o Palmeiras siga na perseguição ao Cruzeiro, líder do campeonato. Flamengo é o vice-líder, o Palmeiras é o terceiro colocado, então é importante. O Palmeiras tem 2 jogos a menos na competição. Antes de a gente falar do time do Palmeiras pro jogo, o Palmeiras anunciou pela manhã o acordo com o Piquerez, lateral uruguaio, até 2030, a renovação de contrato. A renovação dele, o contrato dele vencia no final de 2026 e renovou com 2030. Então, um dos jogadores mais sondados aí pelo time, pelo futebol europeu, ganha uma extensão de contrato, por consequência, aumento de salário, pagamento de luvas, né, comissão a empresário. Então, o Piquerez aí tem 196 jogos pelo clube, 16 gols, 17 assistências, já conquistou aí 2 títulos de brasileiro, 1 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana, 1 Supercopa e 3 campeonatos, 3 paulistões, né? 3 campeonatos paulistas. Tem 26 anos de idade, ele tem um trauma no ombro, né? E é dúvida pro jogo. Deve jogar. Expectativa é que ele fique à disposição. Caso fique preocupado aí para não perder o Piquerez pro jogo de quarta contra o Corinthians, aí Vanderlan será o titular, porque ele é o reserva imediato de Piquerez. Aliás, o Palmeiras que vai ter para essa partida à disposição o jogador Bruno Fux, cumpriu suspensão, deve voltar. O Mikael, que jogou contra o Fluminense, deve ficar no banco de reservas, aí o Gustavo Gomes jogar. Ou se não, poupa o Gustavo Gomes por causa do jogo contra o Corinthians, né? Já teve pouco tempo de recuperação do jogo do Maracanã com o jogo desse sábado, e assim jogariam Bruno Fux e Mikael como jogaram contra o Chelsea, né? Foi essa dupla de zaga aí na partida contra o Chelsea no Mundial de Clubes, na derrota do Palmeiras por 2-1. Então fica a expectativa, poderemos ter outras mudanças. Flaco Lopes é quem entrou no segundo tempo contra o Fluminense, deu uma hora um calcanhar lá, nada a ver também, né? Estilo Vanderlan, aquele calcanhar de final de segundo tempo contra o Chelsea. Mas aí o Palmeiras pode ter outras mudanças, exatamente pensando no pouco tempo de recuperação para o jogo de quarta-feira na Copa do Brasil. Ao mesmo tempo, se a gente pensar que o jogo é sábado à noite, o jogo da quarta à noite, ele ganha um tempo a mais para preparar para esse jogo. Ele pode até não poupar tanta gente e claro, fica a expectativa do que pode acontecer em relação ao elenco, ao time para o jogo. Felipe Anderson, né, com problema na coxa, fora da partida, e vai ser avaliado aí para saber se tem aí possibilidade de voltar na Copa do Brasil. Aproveitando então, vamos ouvir o Giai, lateral, jovem lateral que chegou ao Palmeiras, ele que tinha muita, né, expectativa, muito elogiado pelo Abel Ferreira, não engrenou, não começou bem, teve boas partidas, depois caiu um pouquinho, agora voltou a jogar bem. Então o Giai vai falar aqui com a gente, vamos ouvir o jogador do Palmeiras. Ah, sí, eso es un juego muy difícil, como tuvo yo aquí no Brasil. Una importante victoria no Maracaná, contra un time muy fuerte que ve haciendo las cosas muy, muy bien. Y eso, creo que el juego comenzó difícil, pero al intervalo a gente faló y pudimos corrigir aí as coisas e acho que no segundo tempo jogamos muito melhor. Bom, vai fazer um ano que estou aqui, mas estou muito contento, feliz. Acho que vivi um ano muito intenso, movido. Acho que meu crescimento foi de menor a maior e não, contento por isso, mas agora enfocado em todas as competências que a gente tem na frente, então temos que trabalhar, seguir melhorando e bom, fazendo as coisas o melhor possível para ganhar e conquistar títulos aqui. Sim, outro jogo importante, temos que ganhar, jogamos nossa casa com nossa torcida, nossa gente, tudo a favor, então acho que temos que preparar o jogo da melhor maneira e ir por la vitória que precisamos para seguir na tabela aí na cima. Aí o Giai participando aqui do Esporte 9, né? O Palmeiras que está analisando com a W Torre a troca de gramado do Allianz Parque. Estão conversando aí a expectativa de troca de gramado do Allianz Parque. Na Academia de Futebol já vem acontecendo isso, né? Já aconteceu aí tá acontecendo uma troca de gramado na Academia de Futebol, no local de treinamento do Palmeiras, aliás, porque mudou também a empresa, né? A empresa que trata e cuida do gramado do Allianz Parque é a Soccer Grass, que tinha acordo com o Palmeiras. Agora a Total Grass é que cuida da Academia de Futebol, né? Então, essa conversa, mas a Soccer Grass tem contrato com a W Torre, né? A W Torre tem esse contrato firmado com a Soccer Grass. O gramado de origem holandesa tem uma garantia de 10 anos, já se passaram 5, mas mesmo assim, até a própria empresa reconhece o gramado com o passar do tempo, tudo que já foi falado, né? Poluição, sequência de jogos, shows e jogos, né? Ele perde um pouco a qualidade, não que está impróprio, pelo contrário, até porque a FIFA avaliou e aprovou aí o gramado da Soccer Grass, né? Então, como chegou a 5 anos, metade do prazo, resolveram aí pela troca de gramado, do gramado, claro, mantendo aí a grama artificial para a próxima temporada, e aí estima-se que precisaria aí de cerca de 45 dias para a reforma. Se isso acontecer a partir de dezembro, a temporada será longa, né? Até a primeira semana, quase segunda quinzena de dezembro, as obras avançarão em janeiro, quando teremos aí os campeonatos regionais. Muito se fala de discussão do calendário. Eu acredito que para 2026 ainda não deveremos ter mudanças radicais em relação ao calendário, com relação aos campeonatos regionais, né? Mas nesse momento aí, pode acontecer de início de campeonato de campeonato paulista, não jogando no Allianz Parque. E aí jogaria, adivinha, na Arena Barueri. O Palmeiras tem a última partida marcada para o dia 17 de dezembro, então eu acabei falando primeira quinzena, né? Vamos colocar mais dois dias da primeira quinzena, né? E o show, o último show no estádio no dia 6. Aí os próximos shows só vão acontecer em fevereiro. Então aí 3 a 5 camadas seriam substituídas com uma nova estrutura flexível para absorver o impacto, né? E exatamente aquela cortiça aí que foi colocada nos fios da grama, se eu trocar essa camada. Um material importado, Itália, Holanda e Portugal, trazidos em navios, né? Mas é um caso que vai ser muito mais simples do que aconteceu quando veio aviões para trazer o novo produto, devido à urgência para ter aí o gramado ok, né? Não vai ter mudança na drenagem, recém atualizada para canhões mais potentes que os anteriores, né? E nem no contrapiso. Então, fica essa expectativa, né? A gente sabe que em 2024 foram 77 eventos, né? Entre shows e jogos. Este ano deveremos bater aí próximo dessa média também. Então, até por isso, com esse desgaste, com tantos eventos feitos, com shows, atividades, jogo do futebol masculino, eventos que utilizam gramado, então entenderam que é melhor aí partir para essa troca. Então, isso será feito somente no final do ano. Por enquanto, a relação W Torre e Soccer Grass vai bem, obrigado. Já a Soccer Grass com o Palmeiras não vai bem, né? Tanto é que a Leila Pereira rompeu o contrato do Palmeiras com a Soccer Grass, trocando inclusive a empresa responsável pelo gramado na Academia de Futebol. O gramado é sintético, o gramado é igual, mas quem cuida, quem tem essa parte de manutenção, cuidado, é a Total Grass, que é a mesma empresa que cuida do Nilton Santos, estádio Nilton Santos, estádio do Botafogo, só para o torcedor entender. Mas coisas comerciais, coisas que a gente já viu muitas vezes, né? Acontecer ainda mais no Palmeiras nesta atual gestão. Aliás, falar em atual gestão, viu, Alex? Olha, segunda-feira tem reunião de diretoria, tá todo mundo curioso como vai ser tratado o caso que não foi pra frente, que era a tentativa de um terceiro mandato. Pra muitos, conversando com muitos dos bastidores, eles dizem que esse assunto está guardadinho, sabe? Numa gaveta, no armário, mas alguém pode abrir a gaveta e retomar esse assunto. Não tá. O assunto não morreu, Alex. Tá só quietinho nesse momento. Mas estaremos observando o movimento, principalmente nessa segunda-feira, na reunião de diretoria. Tá legal, meu caro Alex Miller? Então, destacando aí o Palmeiras, que tem jogo importante nesse sábado. Vale muito pro Palmeiras manter aí a invencibilidade desde que voltou do Mundial. Seria o quarto jogo invicto e, possivelmente, quem sabe, com uma vitória, seria a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Então, Alex, vamos aos palpites. Tô na liderança, mas tem que ficar esperto aí com a turma aí, ó. Palmeiras e Grêmio. Palmeiras 2, Grêmio 0. São Paulo e Fluminense, duelo de tricolores. Da São Paulo, 2-1. Botafogo e Corinthians, para mim dá Botafogo. Botafogo 2, Corinthians 0. Sport Recife e Santos. Ah, meu Deus do céu, hein? Ah, eu vou trazer um empate aí. Sport 1, Santos 1. Fortaleza e Red Bull Bragantino. Eu acho que vai dar Leão. Fortaleza 1-0. Portuguesa e Boa Vista 2-0 pra Lusa. Tá legal, Alex? Um grande abraço a você, bom final de semana. Bom final de semana a todos que acompanham o Esporte 9. Até segunda-feira que vem com mais informações do Palmeiras. Um abraço a todos. Valeu, Fred. Olha, amanhã Palmeiras e Grêmio, 3-0 Palmeiras. É o meu palpite. Ousado, né? Mas vai fazer o quê? É o que eu acho. 3-0 Palmeiras. Pronto. Depois dessa, minha gente, só me resta chamar o intervalo, tá bom? Nós vamos pro intervalo. Na volta tem muito mais pra você aqui no Esporte Nova. Até já. Você está ouvindo Esporte 9. Prevent Senior apresenta Prevent Marcos. Meu nome é Marcos, tenho 72 anos. Um dia, o cardiologista me passou mais exercícios e o ortopedista um remédio para o joelho. Mas e se o remédio fizesse a pressão subir? Por isso é tão importante quando os médicos falam entre si. Aqui na Prevent eles sabem que eu sou o Marcão, do joelho, coração e todo o resto. Prevent Senior, a gente acredita que a saúde pode ser mais humana. ANS 30214-7. Você está ouvindo Esporte 9. De volta com o Esporte 9 pela Rádio 9 de Julho, pelo canal Alex Miller do YouTube, sempre para Prevent Senior. A saúde pode ser mais humana. PreventSenior.com.br. Seja da família Prevent Senior. Ó, nós vamos agora seguir com as informações dos grandes clubes paulistas. E para chegar agora, tem o que no ar, craque? Tem Timão no ar. Repórter Rodrigo Bessoni. Rodrigo Bessoni, Corinthians, jogo difícil. Amanhã pega o Botafogo no Rio de Janeiro. E ontem uma grande manifestação, protesto, enterros simbólicos em frente ao Parque São Jorge. Traga as informações do Corinthians. Fala aí, Versa. Fala, Alex. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes. Noite de quinta-feira com protesto pesado no Parque São Jorge, hein? Torcedores comuns, torcedores organizados foram até a sede administrativa do Corinthians e a cobrança foi firme. Foi um protesto político contra dirigentes que levaram o clube aí a essa dívida impressionante de praticamente 2 bilhões. Tanto quem passou pelo clube quanto quem estava lá recentemente, sobrou para todo mundo. Um velório simbólico, inclusive, foi feito no local. Protesto com vários gritos de ordem, né, contra Duílio Monteiro Alves, Andrés, Mário Gobi, Roberto de Andrade e, claro, Augusto Melo, o último aí a presidir, que está afastado. Aliás, por falar no Augusto Melo, o recado foi muito claro. A cada um que pegava o microfone deixava claro que no dia 9, quando vai ter a votação do impeachment, não tem outro caminho. Ou é o impeachment, ou é o impeachment, que o torcedor não vai aceitar que o Corinthians tenha um presidente réu na justiça por, segundo a polícia, tirar dinheiro do próprio clube, né? Então o recado foi dado. Aliás, alguns membros das organizadas que pegaram o microfone até pediram para que ele renunciasse, né? Para que nem tenha no dia 9 essa eleição, não é nem eleição, né? Essa votação do impeachment. Aliás, vamos ouvir aí o Alê, que é o presidente da Gaviões, da maior torcida organizada do Corinthians, ele, a sua fala durante o protesto. Parabenizar todos vocês aí que encostaram nesse início de protesto aqui no Morre Aqui Não, rapaziada. Nós vamos fazer protesto até nós tirar todas essas pessoas responsáveis por deixar o Corinthians nessa situação. Não acaba aqui hoje, certo, rapaziada? A parada é contínua, não vai ser fácil, a luta é muito grande. Vocês veem aí, ó, estamos falando do dia 9, nós estamos na mão do associado do clube, nós estamos na mão do conselho, nós dependemos demais de vocês agora, nesse mundo chamado Parque São Jorge. Mas nós vamos estar aqui lá de fora também fazendo força, porque todas as coisas aconteçam por melhor do Corinthians. Nós dependemos de vocês dia 9, rapaziada. Nós não acreditamos em ninguém hoje, isso é um fato, estamos totalmente descrentes. Não acreditamos em nenhuma personalidade que pode salvar o Corinthians nesse momento, mas vamos fazer nossa força. Muito importante a presença de todos vocês aqui hoje, muito importante. Um protesto que não é de torcida organizada, é de corintiano, mano. O corintiano tá desesperado. Isso aqui é um fato aqui, ó. Todo mundo sai das suas casas hoje, numa quinta-feira, de frio, para lutar pelo Corinthians, para lutar pela ideia que a gente acredita. A ideia de 1910, mano. O time do povo. Estamos cansados desses caras tratar a gente como nada. Até quando isso? Temos que lutar pela reforma do estatuto, isso é muito importante. Respeitamos demais o associado do clube, mas o corintiano do portão para fora quer decidir o futuro também. E ajudando o clube financeiramente, é justo isso também. Pedimos encarecidamente para vocês que olhem para nós aqui fora também. Estamos todo mundo junto na mesma corrente, pensando único e exclusivamente no Esporte Clube Corinthians Paulista. Esse esquema simbólico aí passou várias personalidades que jamais pode pisar novamente aqui dentro do Corinthians, rapaziada. É inadmissível. Nós temos que lutar, a luta é muito grande. Quando tiver a votação para a exclusão desses pessoas que prejudicaram o Corinthians, tem que estar aqui o triplo dessa rapaziada, o triplo. Estamos capazes que tenha a mão para expulsar essas pessoas que acabaram com o Corinthians, só depende de nós. Não adianta ficar só na internet reclamando. Chega disso. Papo reto, mano, até corintiano, mano. Não vou baixar a cabeça pra ninguém, não, rapaziada. Custe o que custar, pode custar nossas vidas, mano. Certo? Tamo junto até o fim, mano. E aqui ninguém tem errado preso como quer corintiano até o fim. E vamos defender esse forte Corinthians até o final das nossas vidas, mano. Tá aí o Alê falando, presidente da Gaviões, deixando clara a insatisfação dos torcedores, de que a cobrança vai ser firme, sobretudo diante desses dirigentes. E dia 9, repetindo, Augusto Melo, ou é o impeachment, segundo os torcedores, não tem conversa. Alguns, inclusive, pediram para ele deixar o clube antes, faz a renúncia, e nem a votação no dia 9 tem, para que o clube possa ter um pouco mais de paz. Esse é um clima muito pesado para os dirigentes, foi um protesto muito grande, uma mobilização grande, e um recado de que aos sócios, aos conselheiros, de que a partir de agora, tudo que acontecer lá dentro, quem fizer mal ao Corinthians será cobrado e nada vai ficar embaixo do tapete, que não vai mais ser como sempre foi no Corinthians, deixando as coisas passar para debaixo do tapete, que as coisas, a cobrança vai ser feita de maneira bem, bem diferente. No meio do protesto, durante o protesto, explode na rede social uma notícia, o Corinthians colocando no seu site oficial e na sua rede social, do nada, a renovação de contrato de Yuri Alberto até 2030. Teve torcedor até que ficou bravo, porque acredita que foi uma maneira que o clube encontrou de tentar desvirtuar o protesto, de desvincular a importância do protesto, e anunciada a renovação de contrato do Yuri Alberto, que obviamente vai ganhar aumento e tudo mais. O contrato dele era até 2027 e agora ficando então até 2030. A multa segue sendo alta, né, tanto para o exterior quanto para o futebol brasileiro. O torcedor ficou muito feliz com a renovação, gosta muito dele. É o artilheiro da Neoquímica Arena, é o artilheiro do Corinthians no século. E o torcedor então ficou muito, muito feliz com essa renovação de contrato do Yuri Alberto, que tem só 24 anos, tem aí um atacante por muitos e muitos anos, né? Sem dúvida nenhuma, muitos e muitos anos, um atacante com uma força física muito grande, faro de gol, e um cara que o torcedor se identificou pra caramba com o clube. Então essa renovação do Roberto, a única coisa que chamou atenção mesmo, que foi no meio do protesto, né? Foi um tanto quanto estranho essa situação. Mas de qualquer maneira, a notícia em si é uma notícia muito boa e que o torcedor curtiu bastante, que foi a renovação de contrato em si do Camisa 9. Por falar em Camisa 9, ele deve fazer parte da viagem mais tarde para o Rio de Janeiro. O Corinthians enfrenta o Botafogo neste sábado lá no Nilton Santos, e ele que estava com aquela fratura nas costas, foi se recuperando, e deve ao menos viajar e ganhar alguns minutos para pegar algum ritmo e ter chance de pegar o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil. Por falar em quarta-feira, Copa do Brasil, eu não duvidaria que o técnico Dorival Júnior até desse uma segurada em alguns jogadores neste sábado no Rio, pensando no Palmeiras na quarta-feira. É difícil dizer quem, mas eu não sei, meu feeling diz que acho que alguns jogadores que jogaram, por exemplo, diante do Cruzeiro, possam ficar fora. Lembrando que dois deles certamente já estão fora, que é o venezuelano José Martínez e também o argentino Rodrigo Garra estão suspensos e não jogam neste sábado. Então esses dois certamente estão fora. Quem retorna, aliás, é o Ranieri, né, que cumpriu suspensão. Então vai ter a volta do Ranieri, mas daqueles jogadores todos que enfrentaram o Cruzeiro, eu tô achando que ele vai segurar alguns deles no sentido de tentar preservá-los e cuidar da saúde para poder pegar o Palmeiras na quarta-feira em casa, na Copa do Brasil. Aliás, os ingressos começam a ser vendidos hoje. É isso. Vamos para palpites, que tem muito jogo nesse final de semana. Vamos lá, Palmeiras e Grêmio. Eu acho que o Palmeiras estava dando umas brechas em casa e tudo mais, mas o time do Grêmio aí é bem mais ou menos, hein? Eu acho que o Palmeiras no final vai ganhar por 2-0 desse Grêmio. O São Paulo e o Fluminense. São Paulo e Fluminense. O Fluminense não vem bem, o São Paulo aí tem suas dificuldades dentro de casa. Eu acho que vai acabar 0-0 esse jogo. Botafogo e Corinthians. Corinthians aí pensando na quarta, sem Garro e sem Martínez, talvez dando uma segurada a um outro jogador. Eu não sei não, hein? Vou ficar no 1-1 com clubismo aí, 1-1 nesse final de semana. Sport Santos. Pois é, o Sport segue com aquela pontuação lamentável, não ganhou de ninguém, último colocado. Mas eu acho que ele vai dar trabalho pro Santos, hein? E vai ganhar por 1-0. Fortaleza e Red Bull Bragantino. Fortaleza aí trocou de treinador e tudo mais, mas vai perder do Red Bull por 2-1. E a Lusa vai ganhar por 1-0 do Boa Vista. É isso. Corinthians então joga neste sábado diante do Botafogo no Nilton Santos. Mas os protestos fora de campo e o derby de quarta-feira seguem aí bastante na mente do torcedor. Valeu? Abraço a você, abraço aos ouvintes. Boa, Bessone! Aí o Rodrigo Bessone trazendo o noticiário do Corinthians. E amanhã, Botafogo e Corinthians. Eu acho que vai ser 2-1 pro Botafogo. 2-1 pro Botafogo é o meu palpite. Beleza? Você viu que eu coloquei tudo 2-1 até agora, né? Vamos ver o que me resta nos jogos do Bragantino e do Santos. Por falar em Santos, vamos descer a serra, craque! É o time do Santos entrando em campo com Bruno Lima. Bruno Lima. Beleza, vamos com as informações do Santos. O Peixe chegando com ele. Fala aí, Bruno Lima. Tudo bem, Bruno? Fala, Alex. Tudo certo? Por aqui tudo tranquilo. Só no Santos que as coisas não caminham na mais santa paz. A discussão entre o atacante Neymar e o torcedor, depois do jogo contra o Internacional, continua repercutindo. Depois de ser filmado, mandando esse mesmo torcedor para lugares distantes, vamos dizer assim, entre outras coisas, Neymar ontem usou o seu perfil numa rede social para se explicar, para tentar se justificar pelo ocorrido. E eu vou ler aqui um trecho daquilo que ele escreveu. Abre aspas para o Neymar. No calor da emoção, é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta. E eu jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo. Ali ele tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não. E tem total direito de me vaiar. Mas falar que eu sou mercenário junto com o meu pai, falar da minha família, amigos, desculpa, mas isso é difícil de controlar, mesmo eu sabendo que preciso me controlar. Vim ao Santos para tentar ajudar o clube da melhor forma possível, dentro e fora de campo. E no dia em que a torcida achar que eu não posso mais ajudar ou que estou prejudicando o clube de alguma forma, eu sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair. Fecha aspas para o atacante Neymar, que escreveu isso no seu Instagram, afirmando ainda que o Santos é uma das suas maiores paixões. Horas mais tarde desta publicação, a torcida jovem, também por meio do seu perfil nas redes sociais, se manifestou. Abre aspas para a torcida jovem. Imagine você, um torcedor esgotado, desesperado, com sensação de impotência acumulada há anos, vendo seu time apático, novamente perdendo em casa e na zona de rebaixamento, tendo ali a oportunidade de olhar no olho do seu ídolo e implorar para que ele faça algo e faça esse elenco instável jogar bola. Você não o faria? Você é o ídolo, não ele. E pedimos apenas que você se porte como um verdadeiro ídolo. No seu texto de desculpas, o desculpas entre aspas, cogitar que a sua torcida quer que você saia do clube é leviano e transfere sua responsabilidade para a torcida. Que fique claro, queremos você em casa. sem se sentir o dono dela, e sim uma parte tão importante quanto nós. Fecha aspas para a torcida jovem. Na manhã desta sexta-feira, com o intuito de passar realmente o recado ao atacante, a organizada foi ao CT Repelé, colou e espalhou panfletos na porta do Complexo Alvinegro com os seguintes dizeres: ninguém é maior do que o Santos Futebol Clube. Com certeza a mensagem chegou ao atacante, que está com o elenco, está com a comissão técnica, se preparando para o confronto deste sábado contra o Sport na Ilha do Retiro. E a missão do técnico Kleber Xavier, que está pressionado por vitórias, é encontrar, é ajustar uma equipe que possa voltar de Recife com os 3 pontos. Porque uma derrota, que seria a terceira consecutiva, pode representar uma nova mudança na comissão técnica alvinegra, o que representaria a segunda mudança ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Por falar nesse jogo, vamos aos palpites do dia, Alex. Começando pelo Santos, eu acho que não vai ter vida fácil na Ilha do Retiro. Acho que a Ilha do Retiro vai estar lotada, casa cheia. Ontem eu consegui informação de que no final da noite de quinta-feira, 90% dos ingressos já tinham sido vendidos. Então, assim, eu acho que Santos e Sport empatam por 1-1. Acho que o Palmeiras vence o Grêmio por 2-0. O São Paulo vence o Fluminense por 2-1. Botafogo faz 2-0 no Corinthians. Fortaleza e Red Bull Bragantino ficam no empate por 1-1. E a Lusa... Ah, Lusa. Goleia o Boa Vista por 2-1, Alex. É isso, um abraço para você e para todo mundo que está ouvindo a gente. Até segunda-feira. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Palpitando também o nosso Bruno Lima, a figura Bruno Lima, né? Que beleza. Bom, minha gente, para fechar o Esporte 9, eu quero colocar no ar agora os áudios que foram enviados para nós pelos nossos ouvintes. Então, o Hugo, grande Hugo Giga Teles, por favor, coloque alguns áudios aí, ou o que você quiser, dos nossos ouvintes do Esporte 9 na sequência, antes do encerramento. Vamos lá. Boa tarde, Alex. Aqui é André Caruaru. Estou passando para deixar meus palpites para esse final de semana. Para amanhã, Botafogo 2, acesso negado, 0. Esporte 2, Santos 0. Fortaleza 3, Bragantino 0. Um gigante chamado Palmeiras 4, Grêmio 0. Para domingo, São Paulo 0, Fluminense 2. Boa tarde, Alex! Boa tarde, Fred! Excelente tarde, Rádio 9 de Julho. Excelente tarde, Esporte 9. Boa tarde, Alex Miller, boa tarde, Fred Júnior, boa tarde, ouvintes do YouTube, do canal Facebook. Não esquece de deixar aquele like no canal da Alex Miller. Hoje, sexta-feira, sextou, chuvarou. Alex Miller, anote o meu palpite para o jogaço amanhã. Allianz Parque, 21 horas, Alex Miller, horário de pizza, hein, Alex Miller? Palmeiras e Grêmio, Allianz Parque, anote aí com clareza, com emoção. Palmeiras 1, Grêmio nada. Márcio Rony Tremenda. Maravilha, eu adoro ouvir as pessoas que participam com a gente do Esporte 9. Ó, eu vou palpitar o jogo do Santos, que eu não palpitei. Sport Santos na Ilha do Retiro. Cara, eu tô com medo do Santos, sabia? Não sei, cara, mas eu vou dar uma moral pro Peixe, vai. Não deveria, mas eu vou. 2-1 pro Santos. 2-1 pro Santos. O Sport vem embalado de um empate heróico contra o Vitória em Salvador, né? Mas enfim, vamos lá. Red Bull Bragantino fora de casa com Fortaleza. O Fortaleza numa draga danada, também na zona do rebaixamento. O Bragantino vem perdendo também, né? Perdeu em casa do São Paulo. Empatou em casa com o São Paulo, né? E perdeu pro Flamengo. Joga fora de casa com Fortaleza. Deixa eu pensar. 1-1. Me veio na cabeça agora 1-1 para Fortaleza e Red Bull Bragantino. Tá certo?

salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Olha, cabe todos vocês aqui no nosso coração, é ou não é, galera? Claro que é. A penteadeira, cabe essa oração. Cabe todo mundo, coração de mãe. Começando o programa em família, pelas ondas da Rádio 9 de Julho Católica. Sou Cidinha Fernandes, ao lado da nossa equipe 9, que é 10. Estou chegando para ficar junto de você até às 5 para as 4. Nessa sexta-feira, sextou, Michelzinho. Sextou, minha gente. Sexta-feira, sua linda. Até que enfim. A semana terminou. E vem em mim. Sexta-feira, sua linda. Eu tô feliz porque eu tô feliz. Fim de semana começando? É isso? E o dia hoje tá daquele jeito, né? Já foi aqui em São Paulo. Nós já tivemos, acho que, as quatro estações. Né? É ou não é? Desde manhã até agora. E olha que ainda são 3 horas da tarde. Hoje foi. 4 estações. Até as 3 horas da tarde. Vamos ver. Ainda tem até meia-noite, né? Vai que volta. Faz de novo as 4 estações. Muito bem. Eu sou Cidinha Fernandes. Já disse a vocês. Aqui no, na equipe de produção, nós temos o Hugo no apoio de produção. Nas gravações, Wellington Trindade. Na mídia, Kátia Maderick. Telefone do ouvinte. Meu ouvinte, boa tarde. Neuza Valente atende você no telefone do ouvinte, o mais tocado em São Paulo. 3932-1600, telefone do ouvinte, WhatsApp também, 3932-1600. O código do operador é 11, São Paulo, você sabe, né? Ligue já, participe junto com a gente. Vamos fazer um programa bem legal nesta sexta-feira abençoada, né? Opa! Final de semana chegando aí. Aliás, amanhã nossa equipe estará lá, hein, Hugo? Estaremos lá, né? Em Santana, Dia dos Avós. Lá na Basílica de Santana, Basílica Menor de Santana. Ah, na Rua Voluntários da Pátria, pertinho da Estação Santana do Metrô. Pertinho, pertinho. Então, a partir das 9 da manhã, nossa equipe já estará lá para acolher você, junto com a equipe, claro, né, da Basílica de Santana, os paroquianos. Vai ser uma festa bem bonita, que começou já o mês passado, né? O mês todo aí de festa, né? E com missas a partir das 7 horas da manhã, a última é às 7 da noite. Dom Odilo vai presidir missa às 3 horas da tarde. Nós estaremos lá fazendo a nossa blitz na Rádio 9 de Julho, fazendo a nossa Católica, peregrinação. Católica. Afinal de contas, a Basílica de Santana é uma das igrejas de peregrinação de esperança. E nós estaremos lá, né, fazendo a nossa peregrinação. Aliás, se você tá afim, sabe, aquela caneca que é ecologicamente correta, né, você pode adquirir lá, que a nossa equipe vai levar, tá? Sei que tem um monte de gente que tá querendo aquela caneca, então pode passar lá que vai ter, tá certo? 3h13 agora, 3h13 na mesa de som. Quem é que tá? Quem é? Tá acabando, hein, Michel? Só tem mais uns diazinhos. Não, depois ele continua, claro, mas aí não todos os dias, hein? Porque o Ronaldo, ó, tá aproveitando as férias, né, não? Tá, hein, Ronaldo? Semana que vem, filho, acabou aí a festa. Semana que vem também acabou a festa pro Fabinho, né? O povo vai tudo voltar aí semana que vem. Enquanto isso, né? Os gatos saem, os ratinhos aqui fazem a festa, não? Muito bem, ó. Tô aguardando aqui o doutor Marco Antônio Ramos, vamos ver se ele vai conversar com a gente hoje, né? Eu mandei mensagem pra ele, eu não sei se ele me retornou, sabia? Vamos ver se o doutor Marco Antônio vai falar com a gente hoje ao vivo aqui no nosso programa. A gente espera que sim, senão a gente segue aqui no programa, certo? Claro, claro. Muito bem. Ah, ele não vai participar, mandou mensagem aqui, vergonha. Também mandou agora 10 para as 3, né, doutor Marco Antônio? Sabe por quê? Tá, não. Tá de férias, tá folgando. Né? Vai ficar uns dias fora aí. Sabe onde ele tá? Vou contar, em Ubatuba, olha. Que esse tempinho assim é uma chuva que a gente fala, né? Ai, que delícia! Muito legal, mas ele falou que tá precisando, ó. É, tô numa correria aqui, enfim, numa correria em Ubatuba. Ah, não, né? Aí ele fala, mas vou preparar uns temas bem legais, tá? Num formato bem bacana. Ai, que bom! Tô aguardando, então. Bom, então mais um, né, gato que saiu pros ratinhos aqui fazerem a festa, trazer muito samba pra vocês. Tá joia? E a gente vai começar o nosso programa aqui trazendo a mensagem da tarde. Vamos lá? Rádio Solidariedade. Rádio 9 de julho. Olha, saiba plantar hoje para colher bem amanhã, viu? É o título da nossa mensagem, que diz o seguinte. É uma conversa, né? De mãe e filha. Ó que bonito. É experiência, né? É experiência. Diz assim. Sabe, filha? Sempre chega o dia em que olhamos pela janela o nosso passado e vemos a vida passar como se fosse um filme, assim, bem na nossa frente. Nesse dia, você verá tudo que se passou com você, mas não com melancolia, e sim com alegria, porque teve oportunidade de viver tudo isso, os altos e baixos. Você verá que mesmo nos piores momentos ficaram para trás tudo. E que tudo isso serviu para que você chegasse aqui mais fortificada. E aí a vida continua falando, né? A sabedoria. A mãe vida. Olha, esquece o que passou. Vive o hoje. O futuro é um lugar distante e incerto. Não fique aí se lamentando, esperando um grande momento, aquele encontro especial, aquela promoção no trabalho, aquela coisa, aquele outro, aquele, aquilo. Mas vivo hoje. E viva bem. Viva com alegria, com gratidão por estar vivo. Quanto ao resto? Bom, o resto é velha história. Plante bem o hoje para colher melhor o amanhã. Hoje, a poda. Amanhã, o fruto. Texto de Al Ribeiro. Boa tarde. A vida é tão bela para quem sabe viver. Quem sabe levar, viva bem a vida, não deixa passar sem você perceber. A vida é tão bela pra quem sabe viver. A vida é tão boa pra quem sabe levar. Viva bem a vida, não deixa passar sem você perceber. Viva bem a vida e saiba aproveitar. Sol que brilha e deixa a escuridão pra lá. Não deixe o dia a dia os problemas te sufocar. A vida que passa tão rápido, não dá nem tempo de pensar. A vida é tão bela pra quem sabe viver. A vida é tão boa pra quem sabe levar. Viva bem a vida, não deixa passar sem você perceber. A vida é tão bela pra quem sabe viver. A vida é tão boa pra quem sabe levar. Viva bem a vida, não deixa passar sem você perceber. passar sem você perceber. A vida é tão bela pra quem sabe viver. A vida é tão boa pra quem sabe levar. Viva bem a vida, não deixa passar sem você perceber. Viva bem a vida e saiba aproveitar. Olha o sol que brilha e deixa a escuridão pra lá. Não deixe o dia a dia os problemas te sufocar. A vida que passa tão rápido não dá nem tempo de pensar. A vida é tão bela pra quem sabe viver. A vida é tão boa pra quem sabe levar. Viva bem a vida, não deixe a passar sem você perceber. A vida é tão bela pra quem sabe viver. A vida é tão boa pra quem sabe levar. Viva bem a vida, não deixe a passar sem você perceber. Estamos apresentando Programa em Família. Em Família. Programa em Família. Setinha no ar, tarde cheia de paz para se acalmar. No rádio a voz que traz emoção. Nas ondas da 9 de julho, só informação. Oração e informação no coração. Sua participação em cada canção. Nas tardes lentas, histórias a contar. Sem fim a encantar, faz sorrir e chorar. Sentimentos que voam no mesmo lugar. Uma sintonia para se sintonizar. Oração e informação no coração. Sua participação em cada canção. Histórias a contar, Cidinha encanta, faz sorrir e chorar. Sentimentos que voam no mesmo lugar. Uma sintonia para se sintonizar. Oração e informação no coração. Olha, hoje é aniversário do Tom Santos, vai ter festa lá em Mogi das Cruzes, viu? Não é não, Tom? Vai ter festa em Mogi. Como é que é o nome mesmo aí da sua loja aí, ô Tom? Conta aí pra gente que eu vou convidar todo mundo pra ir na sua loja aí em Mogi. É, Beto Galvão, boa tarde, Beto. Fussai Santo, boa tarde. Boa tarde, minha gente. Maria, oi Maria, sextou, hein? Sextou, amada. Boa tarde, Carmita Silva. Programa leve que a gente vai fazer, alegrar aí a sua tarde. Opa, acabando a semana. Márcio Rony, boa tarde. A Gorete aqui junto com a gente. Boa tarde, Cidinha, Michel. Meus ouvintes, amigos do Em Família. Bom, ótimo final de semana pra todo mundo. Mensagem linda. Parabéns pro amigo querido Tom Santos. Olha ele aí. Márcio Rony, tudo bem, Márcio? Aledinha, junto com a gente. Oi, que cedinha, todos da rádio, ouvintes amados. Paz nos nossos corações. Peço oração pela família Cruz, por todos os avós. Cedinha, nos passeios na casa da minha vovó, eu dormia com ela. Muito amor, não é? Ah, gente. Gorete, aqui também, mandando abraço pra Fussaia, Silvana Scott, também junto com a gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. O Eduardo, a mãezinha dele, a dona Liliana, lá em Santana, amanhã estaremos juntos, tá? Bom, deixa eu falar aqui um negócio pra vocês. É amanhã, dia dos avós, né? E aí eu disse que nós vamos estar lá em Santana, na Basílica Menor de Santana. Queremos encontrar vocês. Vocês podem, inclusive, vou aproveitar aqui no programa e falar assim, ó. O que você lembra aí do seu avô, da sua avó? Né? E você que é avô, que é avó, o que você acha que os mais novos precisam aprender com vocês? Né? Acho que é uma coisa que a gente tem que refletir aqui. Aliás, nós fizemos uma reflexão bem bonita no Construindo Cidadania, né? E aí foi falado um pouco sobre isso. Construindo Cidadania está nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. E amanhã aqui na Rádio 9 de Julho, 5 horas da tarde, depois da missa do cardeal lá na Basílica de Santana. Aliás, se você for na Basílica de Santana, tô mostrando aqui nas redes sociais, ó, você pode adquirir essa caneca linda aqui, ó, dos 25 anos da Rádio 9 de Julho. Poxa, essa caneca faz um sucesso danado, viu? Um monte de gente tem, né? E compra de bastante pra dar de presente e tal, acho bem legal. Tem até uma colherzinha aqui, ó, bonitinha. E, ó, ela vai no micro-ondas, tá? Muito, podia ter trazido um chá aqui pra eu tomar. Acho que isso aqui é o do Padre Cido, ó. Tem um nome aqui embaixo, ó. Padre Cido. É a dele, né? A minha tá lá escrita. Cidinha, pra gente não confundir aqui. Olha que legal. Onde tava essa daqui? Onde você pegou? Tava aí? É dele, ó. Do Cônigo Cido, ó. Eu que escrevi aqui embaixo, Padre Cido. Então, assim, você pode adquirir, tá? Lá com a nossa equipe. Beleza? Muito bem. 3h26. Eu não encontro de vozes, né? Oxi, tô enrolando aqui, bora? Momento da saudade. Eu adoro. Sambô e Luciana Mello, Simples Desejo. Só quero o quê? Que o dia termine bem. Se começou bom, vai terminar melhor ainda. Canta pra gente. Sambô, Luciana Mello. Na Rádio 9 de Julho, nem família, só alegria, só alegria. Hoje eu só quero que o dia termine muito. que termine bem. Hoje eu só quero que o dia apresentando programa em família. Família. Programa em família quer falar de sorriso agora com você. Vamos falar? Vamos falar de sorriso? Não que a vida seja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. Falar de saúde, de sorriso é falar de saúde bucal, né? Que vai muito além da estética, envolve saúde, envolve bem-estar, não é? É com autoconfiança, não é não? Claro que é. Agora, com o passar dos anos, a gente sabe que é muito comum que alguns problemas apareçam, não é não? É, porque vai passando o tempo, vai acontecendo um monte de coisa, ó. Retratação de gengiva, cáries de raiz, já ouviu falar disso? Acho que já, né? Perda de dentes, boca seca por uso de medicamentos. Aí, quando a saúde da boca vai mal, um monte de coisa vai mal também. Por quê? A mastigação fica mais difícil. Muitas vezes a fala é afetada. Alimentação saudável se torna um desafio. Como vai morder uma maçã, sabe? Enfim. E tem aquela questão que você pode sofrer com infecção bucal, que afeta, gente, é sério isso, até coração, controle de diabetes, por isso precisa cuidar dos dentes, das gengivas, da saúde bucal. Quando a gente fala aqui que saúde começa pela boca, é bem isso mesmo, tá? Às vezes a gente acha que perder dente é normal, mas não é não, né? Então, se você perdeu o dente, tem que cuidar. Primeiro, tem que ir no dentista a cada 6 meses, pelo menos, ou uma vez por ano, mas o ideal são 6 meses, tá? E aí que entra essa questão também que eu vou falar aqui, que é implante dentário. Porque implante dentário, eles vieram aí pra mudar essa situação aí de quem tá sem dente e tal, enfim, né? E a gente pode fazer implante dentário, inclusive idosos podem fazer implante dentário, tá? Desde que a sua saúde esteja assim controlada, você pode fazer o que você quiser, né? Isso não vai ser problema não, muito pelo contrário, vai te ajudar e muito, tá? Vai te ajudar e muito a ter mais qualidade de vida, a se alimentar melhor, tá certo? Então, entre em contato aí com a clínica do Dr. Estélio Gomes no 3868-3858. Agende uma avaliação aí no dentista, na clínica do Dr. Estélio. Vai ter um especialista que vai atender você com todo carinho, é um tratamento humanizado que eles fazem e você pode pagar em até 30 vezes sem juros, independente do que você vai fazer, do que vai ser o seu tratamento. O dentista que vai avaliar, né, e vai ver o que você tá precisando aí, tá certo? Vai tirar todas as suas dúvidas, certo? E vai cuidar aí do seu sorriso e da sua saúde bucal. Ligue 3868-3858. Não perca tempo, né? Envelhecer faz parte, mas a gente tem que cuidar aí da boca, né? Da saúde bucal, né? De um sorriso bem cuidado, uma alimentação boa, né? Tudo isso tem a ver com a nossa saúde bucal, tá joia? 3868-3858. Telefone da clínica do Dr. Estério, onde os profissionais vão atender você com todo carinho e trazer de volta o seu sorriso, tá bom? AM Católica. Rádio 9 de julho, 1600, São Paulo. Estamos apresentando programa em família. Em família. Programa em Família, a rádio 9 de julho, Católica. Traz agora a música legal aí. Falei de sorriso. Vamos trazer um bumbuzinho? Ó, baixo no peito. Abre o sorriso. Grita comigo. Eu mereço ser feliz. Eita, Lele. Canta e canta. Bora lá. Daqui a pouquinho eu vou colocar os áudios que estão chegando aqui, as participações de vocês. Continue mandando 3932-1600, também pelo Facebook e YouTube. Vai, Mumuzinho! Melhor presente é a vida, melhor que a vida não há. E se você não se ama, é que não ama ninguém. E quem vai te amar? E viva cada momento como se fosse acabar. Não vale a pena esperar, o tempo tá passando na velocidade. Falta tempo pra felicidade. Acorda pra mim. Um beijo pra amanhã que pode ficar tarde. Acorda pra mim. Depois não vai chorar no bloco da saudade. Acorda. Joga a mão pra alto agora, mano, aí. Bate no peito, grita bem alto. Abre um sorriso, canta e diz: eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Bate no peito, grita bem alto. Abre um sorriso, canta e diz: eu mereço ser feliz. Joga a mãozinha, bate na palma da mão. Ela lá, ela lá, ela lá, ela lá, ela lá, ela lá, ela lá. Que bonito assim, ó. Um dia tava tão lindo, fiz uma selfie sorrindo. Botei na estante só pra me lembrar que essa pessoa sou eu, melhor presente é a vida. Melhor que a vida não há. E se você não se ama, é que não ama ninguém. E quem vai te amar? E viva cada momento como se fosse acabar. Não vai a pena esperar. O tempo tá passando na velocidade. Acorda pra mim. Não pode faltar tempo pra felicidade. Acorda pra mim. Um beijo pra amanhã que pode ficar tarde. Acorda pra mim. Depois não vai chorar no bloco da saudade. Acorda pra mim. Vamos cantar, vem! Bate no peito, grita bem alto. Abre o sorriso, canta e diz: eu mereço ser feliz. Todos nós merecemos a felicidade. Bate no peito, grita bem alto. Quem merece ser feliz, levanta a mão aí, ó. Eu mereço ser feliz. Mais uma vez, mais uma vez. Bate no peito, grita bem alto. Abre o sorriso, canta e diz: eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Bate no peito, grita bem alto. Eu mereço ser feliz, sim. Eu mereço. Joga a mão no alto, joga a mão no alto. Rádio 9 de julho, Católica. Estamos apresentando programa. Programa em família. Em família. Família, família. Papai, mamãe, tia. Família. Programa em família, Rádio 9 de julho, Católica. Olha só, vai mandando aí o seu recadinho pra gente, tá? Deixa eu ver quem é que tá conosco aqui pra mandar recados. Às 3h39. Ó, a Gorete tá aqui, ó. Na área. Oi, Gorete. Boa tarde aí pra você. Tá? Obrigada aí pelo carinho, pela sintonia de sempre. Bom trabalho, amiga Cidinha. A Neuda. Oi, Neuda. Obrigada. Boa sexta-feira aí pra você também. O Odair Nogueira. Lembrando que hoje também é dia de São Cristóvão, né? É, dos motoristas. Dia de São Tiago e São Cristóvão, patrono dos motoristas. Abraço aí pra vocês. Obrigada, bem lembrado. Deixa eu ver quem mais aqui junto com a gente. A Maria dos Anjos. Boa tarde, Maria dos Anjos. Hoje é aniversário do paizinho dela. 100 anos, seu Tiago. 100. Olha. Vou anotar aqui pra não esquecer de falar, tá? 100 anos. Gente, será que a gente chega lá? Né? Você acha que chega? Ó, oh, Hugo! Tá animado aí, hein, Hugo? Ó! Oh. Se eu chegar nos 80, qualidade de vida, eu já tô feliz aqui. Deixa eu ver aqui que eu... E hoje é aniversário do Tom Santos. Daqui a pouquinho tem os parabéns pra ele. Deixa eu ver aqui a voz de locutor aqui do Marcos Rony. Excelente tarde, Rádio 9 de Julho. Excelente tarde, programa em família com ela, Cidinha Fernandes. Ela toda amanhã, bela. Dia da vovó, amanhã na Avenida Voluntários da Pátria, na igreja, ao vivo, Cidinha lá com toda a sua Estarei equipe. Lá. Mas eu quero dar os parabéns hoje, dia do motorista, dia 25 de julho, a ele que tá na Piruinha aí na Avenida Inajá de Souza. Tom Santos, meus parabéns, muitas felicidades, muita saúde. Parabéns, é hoje, Cidinha, que ele vai encontrar amor na vida dele. Amizade. Márcio Rony, Tremembé, Love Songs. Ó. My adoro. There's only you in my life. Ai, pra você, hein, Tom? Será que hoje, Tom? Será que é hoje? Tom tá procurando uma namorada. Garoto, né? Trabalhador, né? Bonitão. Três horas e 42 minutos. Tem mais recado aqui chegando. Alô. Boa tarde, amiga Cidinha maravilhosa. Oi, amor. Família sempre bom. Tarde. Eu queria dar os parabéns ao Tom Santos. Aí, ó. Pra todos que estão fazendo aniversário. A minha comadre, que é a mãe do Wagner, que passou por transplante ontem. E eu quero pedir pela recuperação dele e pela alma da minha amiga lá, é a Cássia Regina. Ai, ela faleceu. Deus deu ontem, conforto, né? Para a família toda. Uhum. E peço também pela saúde de Joseph e Oliveira e família. E por todos que estão precisando de oração. Bom final de semana para todos. Um grande abraço para a Gorete, para o Tom, para a Cristina de João 23, para todos que estão na sintonia. Para a Fussai Sato. Um beijo da Serafina do Jardim Tietê. Beijo, Serafina. Oh, e o Tom tá aqui, ó, só guardando os bolos, né, Tom? Adoro. Sabe quem que eu tô sentindo falta? Do... Ai, meu Deus. Oh, Jesus. Oh, que cabelo. Olha, ia falar o nome dele aqui, sumiu? Não é? Oh, não é Valdemir. Oh, Jesus. Não, vou lembrar. Caramba, ia falar, sumiu o nome da pessoa. Ai, que nervoso isso. Ah, Mauri, ufa! Ah, Mauri, cadê você, meu filho? Pode mandar um recado aí, tá pensando o quê? A Mauri... O Mauri normalmente manda recado às quintas, né? Cadê você? É, então, a Mauri, cadê você? Né? O Fernando também, cadê? Cadê esse povo? Ah, Valdir Craveira Lopes, cadê o Valdir também? Tem um povo aí que dá uns sumiços, né, na gente aí. Pensa que a gente não sente falta de vocês? Sente sim, viu? É, o Valdir Craveira Lopes, ele manda mensagem de manhã, o Tom. De tarde ele deve estar trabalhando, porque ele não tá mandando mais à tarde, né? Mas a gente sente falta, tá pensando o quê? Manda um salve aí. Manda um salve. Vamos de Simone, põe poesia. E na sequência a gente quer cantar parabéns para os aniversariantes. Manda aí. Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Se a vida fosse trabalhar nessa oficina, fazer menino ou menina é difícil e maracá. Virtude, vício, liberdade, precipício. Fazer pão, fazer comício, fazer gol e namorar. Se a vida for caroço. Quando explode é um alvoroço que distrai o teu olhar. É a natureza onde eu pareço metade da tua mesma vontade, escondida em outro olhar. E como doce não esquece a tua linda, essa beleza sofrida. Quando a outra começar, vai ser bem feito nosso amor. Pra não dizer que eu não falei da fantasia e a carícia, o pensamento popular. O amor que fica entre a fala e a tua boca, nem a palavra mais louca consegue significar. Felicidade, felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Curti Simone aqui na Rádio 9 de Julho, no programa Em Família, que agora convida você para cantar parabéns pro aniversariante do dia. E antes de eu falar o nome dos aniversariantes aqui, eu quero lembrar você que é amigo evangelizador sobre a nossa cartinha, não é? Mensal, que o Padre Jorge, né, escreve ali para vocês, para agradecer a sua colaboração. Você que é amigo evangelizador, que nos ajuda a evangelizar, que contribui mensalmente com a gente, sabe, né, que o amigo evangelizador tem o seu nome aqui registrado nos nossos arquivos e sempre no aniversário a gente diz aqui o seu nome, né? Já vou dizer o nome dos amigos evangelizadores. A carta tá aí, ó. Valeu, viu, Hugo? O Hugo colocou a carta aí do Padre Jorge, olha só, tá na tela, tá? Então, todos os meses você recebe uma carta aí com uma mensagem do Padre Jorge. E agora, a nossa carta, ela fala, né? Ela fala, ela tem lá um QR Code para você acessar e aí você aponta seu celular para esse QR Code aqui e você vai ouvir uma mensagem. Todos os meses um padre comunicador traz uma mensagem para você. Esse mês é o padre Vagninho, tá aqui, ó. Ó lá. Você vai receber essa carta. Queridos aí, ó. Quem tá nas redes sociais tá vendo. 9 de julho. Tem a parte do QR Code. Que a paz que excede toda inteligência. Abrindo, sai a voz do padre Vagninho agora. Guarde vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem fala com vocês é o padre Wagner Scarpone. Pois é. E aí o padre Wagner, né, dá a mensagem. Tem a mensagem escrita do padre Jorge e tem o áudio do padre Wagner. Chique demais, né? E aí ele fala com você também, amigo evangelizador, e dá uma bênção aí pra você e a sua família. Portanto, se você ainda não é amigo evangelizador, quiser nos ajudar nessa obra de evangelização, entre em contato conosco no 3932-1600, se torne amigo evangelizador, receba cartas, novidades aqui da Rádio 9 de Julho, a mensagem de um padre comunicador pra você e sua família, e tem o seu nome aqui no dia do aniversário, em todos os programas onde a gente vai interceder por você e também nas nossas missas. 3h51, bora lá de novo, aniversariante, muito bem. Hoje é dia do pai da Maria dos Anjos, né? 100 anos do seu Tiago, parabéns, um século. Nossa senhora, hein? Vida longa, hein, seu Tiago? Parabéns. E os amigos evangelizadores que eu tava falando aqui. A Mary Érico e Sal, parabéns. Antônio Maia da Silva, Cristina Maria da Silva, Francisco Borges Leal, Maria Nésia Filadélfia, Maria do Carmo Azevedo, Maria José Perico Albano, Maria Monteiro Machado, Maria Rita da Silva Lima e Salete dos Santos. Parabéns pra vocês. Celebre com alegria o dom da vida. Pros aniversariantes tem música bonita também, ó. Procure aprender. Clareou com Xande de Pilares. Bora lá. Parabéns, Tom Santos. Seu aniversário, Mogi em festa. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito. E se não teve jeito, ainda não chegou ao fim. Tenha fé na crença se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, então remediado está. Não é um perdedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu jamais faltou. Na hora certa o bom Deus dará. De chorar, você já sofreu demais, agora chega, chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clareou. Quem tá com ele nunca tá só. Olha só, deixa eu mandar um abraço aqui pra Giselmo e família 9 de julho. Esse dia, boa tarde. Que maravilhosas essas músicas aí que você tá tocando hoje, hein? Se Deus quiser, estarei amanhã lá em Santana. Ah, eu sou aqui do Itaim Paulista e vou pegar mais uma caneca pra minha coleção, Eva! Aqui, ó. Tchim-tchim pra vocês. Olha a caneca linda aqui, ó. Ecologicamente correta, vai no micro-ondas. Legal. Você tá ajudando a Rádio 9 de Julho Católica. Vamos rezar por esse povo lindo? Claro que vamos, juntos. Rádio 9 de Julho. Rádio 9 de Julho. O seu espaço de oração. Claro que queremos rezar pelos aniversariantes do dia. Claro que queremos rezar por você, meu amigo e minha amiga que está com a gente diariamente. Claro! Mesmo você que não entra em contato conosco, a gente sabe que você está aí. A gente reza por você e a sua família. Pela Nilzinha de Guaianazes, a Gorete da Casa Verde, a Neuda, o Márcio Rony, o Odair Nogueira, a Maria dos Anjos, o pai dela de 100 anos, olha só. Serafina do Jardim Tietê, né? A Giselma, que vai estar com a gente lá em Santana amanhã, né? No dia dedicado aos avós. O Tom Santos, que aniversaria hoje, Fussai Sato, o Beto Galvão, rezamos com a Maria Silva, lá em Guarulhos, a Carmita Silva, que Deus abençoe, a Gorete, lá na Casa Verde, também participando conosco, a Ledinha Alves, que Deus abençoe, minha querida, sempre ligadinha junto com a gente, não é? Também rezamos com a Silvana Scott, com a Serafina, que eu já disse aqui, ainda com as intenções do Eduardo, a mãezinha dele, a dona Liliana, que Deus abençoe, a Lideia Garcia também reza aqui junto com a gente. Olha quanta gente linda, né? Nas nossas orações, formando esse grande grupo de intercessores, o José Roosevelt e a esposa dele também rezando junto com a gente. E ainda a Ilzanete de Ponte Rasa, rezando por todos da paróquia de Santana e São São Joaquim, lá na Paraíba. Olha aí que legal. Edite do Cambuci, por todos os avós, pelo dia de amanhã, pela alma das avós Virgínia e Tereza. A Ilha da Barra Funda, pela família 9 de Julho. O Antônio da Vila Sabrina, pela esposa Maria José e a irmã Marisa. E todos nós vamos rezar juntos, sobretudo pelos nossos avós, vivos e falecidos. Pelo aniversário também do Padre Zacarias, que será amanhã, né? Nosso colega também, que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Rezamos pelo João, não é? Que é o cunhado, né, do José Roosevelt, rezamos também. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós, nós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai as nossas famílias lugares de comunhão, cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento, de divisão. Quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável que a família é, a sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Assim encerramos o programa Em Família dessa sexta-feira, agradecendo seu carinho, a sua sintonia. Obrigada por escolher a Rádio 9 de Julho como companheira. Continue conosco. Chegando o momento Mariano e, na sequência, Igreja em Saída, Padre Aloysio José no pedaço. Valeu, minha gente, valeu, equipe, valeu, Michel, Hugo, Kátia, Wellington, Neuza e, sobretudo, você que ficou com a gente até agora. Obrigada, viu? Bom final de semana para todo mundo e amanhã, não esqueça, lá na Basílica de Santana, esperamos por você. Até lá, tchau. Minha família, vossa é. Você acompanhou o programa Em Família. Família E, família A, família. Na Rádio 9 de Julho, Momento Mariano, com o Padre Zacarias Paiva, reitor do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida. Em procissão, em Romaria, Romeiro uma para a casa de Maria. Em procissão, feliz da vida, Romeiro vai buscar a paz de Aparecida. Bem-vindo, irmãos e irmãs, hoje, nessa sexta-feira, dia 25 de julho, dia de São Tiago Apóstolo, uma festa bonita da nossa igreja. E São Tiago, dito maior, filho de Zebedeu, foi chamado por Jesus justamente com o seu irmão João. E, acolhendo o convite de Jesus, deixou logo o seu barco, o seu pai, e tornou-se seu fiel discípulo. Ele foi testemunha privilegiada da ressurreição da filha de Jairo, no dia da transfiguração e da agonia no Getsêmani. Primeiro mártir entre os apóstolos, foi decapitado sob Herodes Agripa nos dias de Páscoa, como está em Atos capítulo 12, versos 2 e 3, no ano 44. A sua memória hoje, 25 de julho, é recordada pelo martirológico geroniano do século VI. Por isso, guardemos com alegria essa festa bonita de São Tiago, e sobretudo os ensinamentos de São Tiago. Eu convido vocês, que tal ler a carta de São Tiago? Está lá nas Epístolas Católicas, né? Texto bonito, que é justamente fala da importância da vida de comunidade e, sobretudo, da vida da partilha de comunidade. E São Tiago lhe deu um recado muito bonito à comunidade de Jerusalém, e vale a pena a gente tomar a ciência desse recado, também serve para cada um de nós hoje. Mas o evangelho de hoje apresenta a mãe de Tiago, que ela se aproxima de Jesus e faz um pedido. Ela pede justamente os lugares de honra para os seus filhos. Ela quer que um seja primeiro-ministro e chefe de Estado, digamos assim. Mas Jesus diz: quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Portanto, os lugares de prestígio, de honra, não são pedidos ou adquiridos, mas eles são enaltecidos, são conquistados a partir do serviço e da simplicidade. Essa deve ser a característica principal daqueles que são os seguidores de Jesus. Quando quisermos ter os melhores lugares, é importante servir na gratuidade. Ou, numa linguagem mais sinodal, abrir mão de tudo para viver a nossa disponibilidade, né? A nossa disponibilidade pastoral para a nossa igreja, para que as nossas ações sejam ações que enalteçam a comunhão e a participação de todos. Com você agora, fazer a nossa consagração à Nossa Senhora e, sobretudo, pedindo a Deus, né? Sobretudo pelas pessoas que, pelos peregrinos e paroquianos que visitam o nosso santuário hoje, nesta sexta-feira, por aqueles que fazem penitência e por aqueles que querem se reconciliar com Deus nesse grande ano santo, por todos os peregrinos e paroquianos. E você, da grande família dos amigos. E agora, a nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida. Maria Santíssima, que pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora digno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei, meu Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número dos nossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. E desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acompanhou Momento Mariano. Oferecimento Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida. Em procissão, em Romaria, Romeiro uma para a casa de Maria. Conheça o santuário dedicado à padroeira do Brasil, no bairro do Ipiranga, Rua Labatute, 781. Mais informações em aparecidaipiranga.com.br. Romeiro vai buscar a paz de Aparecida. ZYK 779, AM 1600 kHz. Ondas curtas, 9.820 kHz, em 31 metros. Pela internet, radio9dejulho.com.br. E nas redes sociais, acesse arroba Rádio 9 de Julho. Rádio 9 de Julho Católica, uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo, Brasil. Catedral da Sé informa a hora certa. 16:06. Querido ouvinte, você sabia que em Santa Generosa, de segunda a sexta, temos missas 8, 10, 12, 15, 18 horas? Por que tantas missas? Porque na celebração eucarística o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo, o pão vivo descido do céu para dar a vida ao mundo. E quem comer deste pão viverá eternamente. Venha à Igreja Santa Generosa participar da Santa Missa. Estamos na Avenida Bernardino de Campos 360, ao lado do metrô Paraíso, em São Paulo. Emissora da Fundação Metropolitana Paulista, Rádio 9 de Julho, São Paulo, Brasil. Aqui é o seu lugar. A Rádio 9 de Julho apresenta Igreja em Saída. Compadre Aloísio José. Boa tarde, ouvintes do nosso programa Igreja em Saída. Hoje é sexta-feira, dia de alegria, dia de festejar o final de semana, gente. Feliz sexta-feira a todos os nossos ouvintes. E hoje, além de você que está conosco em casa, acompanhando pelos 1600 AM, você que está nas ondas curtas, que está no seu aplicativo da Rádio 9 de Julho, no seu celular, ou que nos acompanha pelo YouTube, Facebook e pelo site da Rádio 9 de Julho, nós temos também a presença do Diego Alberto, ele que é seminarista de nossa Arquidiocese de São Paulo, filho da paróquia São Francisco Xavier. E como ele está aqui de férias na casa dos pais, eu convidei, vem participar comigo ao vivo aqui do programa. Boa tarde, Diego, boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde, Padre Luiz, boa tarde, queridos ouvintes da nossa amada Rádio 9 de Julho. É uma grande alegria nessa sexta-feira estar com cada um de vocês. E a gente convida a você a mandar a sua mensagem, ligando para nós, falando conosco, seu pedido de oração, a sua intenção, a sua mensagem, pelo nosso telefone do ouvinte, 11-3932-1600. E você também pode apertar aí nos seus contatos, do seu celular, o seu maisinho ali, e adicionar esse número. E aí você tem acesso ao WhatsApp do ouvinte, 11-3932-1600. É o mesmo número. E aí você pode mandar mensagem de texto ou áudio. Se for de áudio, diga seu nome, de onde você fala e até 20 segundos de mensagem. Mas fala com a gente, é bom saber notícia de vocês. Eu falo com vocês todos os dias, eu me alegro quando vocês falam comigo. E a gente cumprimenta também, Diego, a nossa equipe maravilhosa da Rádio 9 de Julho, que o dia todo prepara uma programação primorosa para nossos ouvintes. Vai um abraço para o Padre Jorge da Silva, para Cleide Barbosa, para Kátia Maderick, para Neuza Valente, para o Hugo Teles, para o Wellington Trindade, para o Michel Silva com a gente na mesa, aí no ar conosco. Vai um abraço para os nossos comunicadores, a Cidinha, que acabou o programa agora mesmo, o Alex Miller com as notícias do esporte, Padre Cido, Padre Abélio, é uma equipe muito boa da Rádio 9 de Julho. E cumprimentamos quem já está com a online aqui com a gente no Facebook. Boa tarde, Tom Santos. Boa, Padre, hoje é dia de festa. Oh, muita festa. O Tom já cumprimenta a Dorete Leite Sesma, a Pussai Sato. A minha irmã Nalu já fala com a gente. Boa tarde, meu irmão querido, sua bênção, Deus abençoe. Boa tarde ao seminarista Diego e boa tarde aos amigos ouvintes. E uma sexta-feira abençoada para todos nós. É aniversário do Tom, parabéns, Tom! A gente quer bolo, vai ter karaokê seu e do Fábio, da Pussai, da Gorete, vai ter festa? Depois manda pra gente o endereço da festa, não é, Diego? É isso aí. E aproveitando a deixa, a gente vai pro hoje é dia de quê mesmo, Michel? Hoje é dia de quê? No hoje é dia de quê, eu estou tendo o costume de ler as primeiras notícias do nosso jornal O São Paulo. Olha lá, o que, que nós temos aqui? O Brasil avança nas causas de beatificação e canonização de santos brasileiros. Tem muita gente, olha, nós já temos 37 santos, 54 bem-aventurados e 30 veneráveis, dentre os quais, e servos de Deus, temos 89, dentre os quais eu tenho muita devoção a Inhá Chica. Conhece Inhá Chica? A Beata Inhá Chica toca meu coração. O Beato Padre Vitor, lá de Três Pontas, um homem que é um exemplo de vida, né? Um homem que dê um exemplo de sacerdócio, de ministério e luta contra o preconceito, né? Pároco negro lá no século, vamos ver, século passado, mas um grande homem, no final do período da escravocata, o padre Vitor, sacerdote negro, exemplo para nós e beato da igreja. Temos aí, ó, pessoas assim que tocam o nosso coração e convivemos conhecendo. Padre Léo Tarcísio Gonçalves Pereira, grande Padre Léo, a gente já tem processo aberto para a beatificação do Padre Léo, do Padre Cícero Romão Batista, do Dom Helder Pessoa Câmara, de Dom Luciano Mendes de Almeida, é muita gente boa. E as últimas notícias que nós temos aqui também, no Belém, na região Belém, Nossa Senhora do Carmo é celebrada em paróquia em área pastoral. Na região Brasilândia, realiza-se uma ampla formação sobre o dízimo. É muito importante falar do dízimo. O dízimo é a resposta do nosso coração a um Deus que cuida de nós, a sua igreja. Missas com a pastoral da saúde e despedida de padres são destaques na Lapa. Mortes intencionais caem 5,4% no país em 2024. Porém, os feminicídios sobem 19%. Isso é muito triste. Na Cisjordânia, sob cerco judaico, a região vive a mais intensa pressão dos últimos anos. Essas são as notícias que você pode acessar no site do O São Paulo, o jornal de nossa arquidiocese. E hoje é dia do quê? Nós vamos agora para os fatos desses dias. Em 1953, foi criado o Ministério da Saúde no Brasil. Como é que a gente avalia a saúde no Brasil? Como é que ela está, né? A saúde pública, né? Acho que está precisando de uma ressurreição aí. Vamos cuidar melhor da saúde pública. Em 1978, nasceu o primeiro bebê fertilizado em proveta. É o primeiro bebê em proveta. Em 1980, isso é para quem ama o rock metal, o rock mais pesado, né? O AC/DC lança o seu primeiro álbum após a morte do vocalista Bon Scott. Banda Black, o som é Back in Black, que já vendeu mais de 40 milhões de cópias no mundo inteiro. Parece até que o Hugo sabe que esse som, o Back in Black, é um dos que eu mais gosto do AC/DC. Em 1992, abertura dos Jogos Olímpicos de Verão, em Barcelona, onde ouvimos a icônica música Amigos para Sempre, na voz de Sarah Brightman e José Carreiras. Em 2002, o sistema de vigilância da Amazônia é inaugurado em Manaus pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Vamos vigiar a Amazônia, cuidar da nossa natureza. É um território precioso, é um território de muita graça e bênção que precisa ser amado e preservado, a nossa floresta amazônica e todo o estado do Amazonas. Alguns nascimentos dessa data. Nasceu em 1923 o ator brasileiro Leonardo Vilar. Nasceu em 1924 um dos maiores sambistas e compositores de samba brasileiro, Nelson Sargento. És o encanto da paisagem, suntuoso personagem. Bela voz, grande sambista. Em 1926 nasceu Beatriz Segal. Você lembra dela? Ela foi a Odete Reutemann na primeira versão da novela Vale Tudo. E ela passava uma figura de vilã que a gente pode dizer que foi uma das maiores vilãs da televisão brasileira, né? Agora quem faz Odete Reutemann é Débora Bloch. Agora a gente não, eu não estou acompanhando a novela, mas na época eu acompanhei Vale Tudo. Queria saber quem matou o Odete Reutemann. Foi a grande questão da época. Você nem lembra disso, né, Diego? Nem era nascido ainda. Continuando, em 1928, Jorge Cherques, ator brasileiro. Em 1944, nasceu Neyla Torraca, ator brasileiro. Ele, dentre os muitos trabalhos dele, eu quero destacar a peça O Mistério de Irma Vaca. A peça O Mistério de Irma Vaca entrou em cartaz em 1984, se eu não me engano, no Teatro Cultura Artística, aqui em São Paulo. E ficou até 1997, 11 anos em cartaz a peça, com o mesmo elenco, entrou para o livro dos recordes, com Marco Nanini e Neyla Torraca, certo? E também a gente faz ver que nessa peça esses dois atores interpretavam 8 personagens, e para isso eles trocavam de roupa entre um ato e outro, entre uma cena e outra, mais de 50 vezes numa única apresentação. Era uma verdadeira maratona para os dois atores no teatro. Parabéns ao Marco Nanini, que trabalhou, contracenou com Neyla Torraca, que celebramos o nascimento hoje, mas já faleceu há pouco tempo, mas já faleceu o grande Neyla Torraca. Também em 1947, Marcos Rummel, jornalista brasileiro, nasceu. Em 1963, o grande cantor sertanejo Leonardo. Cada vez você mais longe, mas eu gosto de você. Não tá aqui na minha lista, mas eu também sei que nasceu no dia 25 de julho o jogador de futebol brasileiro Hulk. Vocês conhecem? Nasceu nesse dia também. Falecimentos desta data. Faleceu Carlos Galhardo, um cantor brasileiro. Os sonhos mais lindos. A época de ouro da voz no Brasil, né? Eras mil castelo erguido. Quando a gente pesquisa essa época, é só tesouro de música que a gente encontra. Em 1999, faleceu Rony Cócegas. Você conhece o Rony Cócegas? Ele trabalhou na escolinha do professor Raimundo, a primeira fase, a primeira época, com o Chico Anísio mesmo. Ele fazia o Galeão com Bica. Era um humorista consagrado. Faleceu em 1999. E em 2021 faleceu Otelo Saraiva de Carvalho, político militar português. Vocês sabem que no Brasil, hoje é dia da imigração alemã, comemorado desde 2014. O dia celebra a história da imigração alemã no Brasil e a contribuição dos imigrantes e seus descendentes para a cultura brasileira. Parabéns a todo brasileiro de ascendência alemã. Hoje é dia de comer um belo joelho de porco, então, com chucrute, quem sabe fazer. Então, parabéns aos descendentes alemães que vieram para o Brasil. Hoje é Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Esta data homenageia a luta e a resistência das mulheres negras contra o racismo e o sexismo. E também celebra o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Ela que viveu, acho que no ano de 1777, que foi a morte dela, 1770-77, uma líder quilombola. Teremos uma entrevista com Maria Cândida, da Pastoral Afro-Brasileira, da paróquia Nossa Senhora Querubina. Não vejo a hora de conversar com a Maria Cândida e falarmos sobre Teresa de Benguela também. É bom conversar dessas coisas. E agora, passamos para o momento de fé, nosso santo do dia. Quem vai ler para nós hoje é o Diego. O santo do dia. Muito bem, hoje celebramos São Tiago de Zebedeu, também São Tiago Maior. Tiago, ele nasceu na Galileia e era filho de Zebedeu e Salomé, segundo as Sagradas Escrituras. Era irmão de João Evangelista, ambos pescadores, e sempre citado como um dos três primeiros apóstolos, juntamente com Pedro e André. A vida de Tiago muda quando aceita o convite de Jesus para ser pescador de homens. Como narra o Evangelho de São Mateus, Jesus viu dois irmãos, Tiago de Zebedeu e João, seu irmão, que junto com o pai ajeitavam as redes do barco. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. E é o chamado de maior, por causa do apóstolo homônimo, Tiago, filho de Alfeu, conhecido como menor. Dentre os 12 apóstolos, São Tiago foi um grande amigo de nosso Senhor. Por isso, testemunhou vários milagres e acontecimentos, como a cura da sogra de Pedro, a transfiguração de Jesus, a ressurreição da filha de Jairo e a agonia de Jesus no horto do Getsêmani. Depois da ressurreição de Cristo, Tiago foi para a Espanha para evangelizar. Mais tarde, voltou para Jerusalém, local onde foi preso e morto durante a festa da Páscoa no ano 42. A sua morte está descrita nos Atos dos Apóstolos. Naquele tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja, mandou matar com a espada Tiago, irmão de João. Assim, Tiago, o maior, tornou-se o primeiro dos apóstolos a morrer pela fé em Jesus Cristo. Seu corpo foi translado para a Espanha. Segundo a tradição, no ano 831, o sepulcro de São Tiago foi encontrado nas proximidades do Monte Piperon, na cidade espanhola de Iria. O bispo da cidade viu uma estrela brilhante iluminando no campo. E ali foi descoberto um sepulcro com as escritas: aqui jaz Jacabus, filho de Zebedeu e de Salomé. O lugar foi chamado de Campos Stelae, Campo da Estrela, nome que deu origem à cidade de Santiago de Compostela. Em 1075, teve início a construção da Basílica dedicada a São Tiago. Desde a Idade Média, o santuário é local de peregrinações. Portanto, podemos fazer a oração: São Tiago Maior, primeiro apóstolo a morrer pelo amor em Cristo, dai-nos a fé necessária para sermos tão íntimos do Senhor como tu fostes. Amém. São Tiago Maior, rogai por nós. E aqui no nosso decanato, aqui onde eu participo, onde eu estou, é decanato São Tiago de Zebedeu. E nós teremos amanhã uma missa às 16h30, é a segunda concentração do decanato São Tiago de Zebedeu. Você que está aqui na nossa região norte, região Santana, e é do decanato São Tiago de Zebedeu, está convidado para a missa em memória da festa de São Tiago Apóstolo, no dia 26 de julho, às 16h30, na paróquia Nossa Senhora da Candelária, na Praça da Candelária, Vila Maria, ali pertinho da Guilherme Coutinho, onde encerra a Guilherme Coutinho, está a Igreja da Candelária. Venham participar com a gente, espero por vocês lá. Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. É você e Deus hoje. O Senhor, Ele te chama mais uma vez, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha fraquejado, Ele está te chamando de novo, amém? comunhão, participação e missão. Programa Igreja em Saída. Voltamos aqui com vocês. Vamos cumprimentar mais alguns amigos aqui do Facebook e YouTube. A Maria Cândida Souza. Boa tarde, Padre Aloísio. Boa tarde. O José Roosevelt Matos. Boa tarde, Padre. Nível de meu cunhado, João Raffer. Oxe, sobrenome de Fiz. João Aberfellner. Abençoada tarde a todos. Nós, Clélia Maria, Dogs e de Jô. Amém. Deus abençoe. O Tom Santos falou que a gente vai ver o dia que você vai estar no estúdio para trazer o bolo, né, Gorete Leticismo? Isso mesmo, bolo de morango, você disse, né, Tom? O José Roosevelt Matos disse que o padre Lilair Cuerva lembra muito o padre Léo. Esse eu já não sei. A Gorete está aqui falando também. Boa tarde, Padre Aloísio. Boa tarde, seminarista Diego, equipe, ouvintes, amigos do Igreja em Saída, e parabéns e coração para vovós vivas e os vovôs também, né? E que já estão juntinho de Deus intercedendo pelos netos. É muito bom. Lembrar de nossos avós é sempre muito bom. Amanhã tem Brits da 9 de julho lá na Igreja de Santana, depois eu falo disso para vocês. Também a Fussai Sato cumprimentando o Tom, né? Boa tarde, Tom. Boa tarde, amigo. Parabéns. E a Clélia Maria. Boa tarde, padre. Meu papis falecido, Hans Envy, era vienense. Ele nasceu em 1912. Abençoado final de semana a todos. Hoje é nível do meu irmão João. Amém. Parabéns. Isso aí, agora caminhamos em frente. Eu creio, nós cremos. O Catecismo da Igreja Católica. Nós começamos a ler no dia de ontem as consequências do pecado de Adão para a humanidade. Continuaremos a leitura do texto nos números 404, 405 e 406. De que maneira o pecado de Adão tornou-se o pecado de todos para os seus descendentes? O gênero humano inteiro é, em Adão, como um só corpo e um só homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como todos estão implicados na justiça de Cristo. A transmissão do pecado original é, contudo, um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. Sabemos, porém, pela revelação, que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais, não exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana. Ao cederem ao tentador, Adão e Eva cometem um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana, a qual eles transmitiram em um estado decaído. É o pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. Por isso, o pecado original é denominado pecado de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. Embora próprio de cada um, o pecado original não tem em nenhum descendente de Adão caráter de falta pessoal. Consiste na privação da santidade e da justiça originais. Mas a natureza humana não está totalmente corrompida. Ela é ferida em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância ou sofrimento e ao poder da morte, e inclinada ao pecado. Esta propensão ao mal é chamada concupiscência. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e faz o homem voltar para Deus. No entanto, as consequências de tal pecado sobre a natureza humana, enfraquecida e inclinada ao mal, permanece no homem e incita ao combate espiritual. A doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original adquiriu precisão, sobretudo no século V, em especial sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo, no século XVI, em oposição à reforma protestante. Pelágio sustentava que o homem podia, pela força natural de sua vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Limitava assim a influência da falta de Adão a de um mau exemplo. Os primeiros reformadores protestantes, ao contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido e sua liberdade anulada pelo pecado original. Identificavam o pecado herdado por cada homem com a tendência ao mal, concupiscência, que seria insuperável. A Igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido daquilo que foi revelado no tocante ao pecado original, no segundo concílio de Orange, em 529, e no concílio de Trento, em 1546. O pecado original é aquela culpa que contraímos pelo pecado de Adão. Não pecamos para ter o pecado original. Ela não vem por prática do pecado, ela vem por herança do pecado. O gênero humano, que foi criado para a justiça e a santidade inicial e originais por Deus, quando peca em Adão, todo o gênero humano peca. Adão e Eva são o primeiro homem e a primeira mulher. Então, nesse sentido, está a totalidade do gênero humano contraindo o pecado dos seus primeiros pais, perdendo a justiça, repito, e a santidade que são originais, dados por Deus. Nós já falamos aqui em alguns programas anteriores que o ser humano, ele é criado nessa justiça e nesta santidade originais e na liberdade por ser a imagem e semelhança de Deus. E a liberdade do ser humano é para o amor a Deus e para essa justiça original. É para tudo isso que Deus nos criou, santidade e justiça originais. O homem, não usando de sua liberdade, afasta-se dessa justiça e santidade originais. E isso nos deixa marcado o pecado de Adão. O Cristo, que é o novo Adão, vem vencer aquele pecado original e nos dá, a partir de sua cruz, a possibilidade de recuperarmos, a partir dele, a santidade e justiça originais. Assim, lavados pelo batismo, nós temos o pecado original apagado, mas ainda sofremos a consequência da concupiscência, que é a tendência ao mal que o pecado original deixa em nós. Então, temos que abraçar uma vida em Cristo, retomando a busca por essa justiça e santidade original. Então, devemos, a partir de nosso batismo, buscar esse estado de graça, buscar a santidade, buscar a justiça, tudo isso que Deus quer para nós, na nossa liberdade de filhos. Que bom se pudéssemos todos entender o chamado de Deus, abandonar o pecado e viver a graça. E isso é carregar a nossa cruz cada dia, é assumir o peso da cruz de vivermos a liberdade de filhos de Deus para o amor. É para isso. A cruz não é esse problema que você tem e é difícil de carregar. A cruz é o que eu suporto para viver a santidade. A cruz está ligada à santidade. A cruz está ligada em viver vencendo a concupiscência, a tentação ao mal. Então, para de falar que sogra é cruz, para de falar que algum problema é sua cruz. Não, a cruz é aquilo que não te deixa viver a santidade. Então, gente, vamos, batizados que somos, buscar a santidade, entender que a concupiscência existe e que nós precisamos vencê-la na cruz de Cristo, porque ele já nos salvou. E nós, na vivência da santidade, como o padre Léo viveu, como o padre Dom Helder Câmara viveu, como o beato padre Vitor, a beata Inhaxica, na vivência da busca da santidade e da justiça original, retornar a Deus. Que possamos ser santos como nosso Deus é santo. Nas praças, junto à margem da vida, jogadas minorias sem voz e sem teto, são os rostos da vida negada. Os seus gritos se espalham nas ruas, um clamor de justiça e igualdade. Você está acompanhando o programa Igreja em Saída. Acontece na igreja. Nosso Acontece na Igreja hoje, ele conta com a participação da Maria Cândida de Paula Tomás de Souza. Ela é uma das coordenadoras do PAB, Pastoral Afro-Brasileira, da paróquia Nossa Senhora Aquerubita. O assunto: o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Irá conversar conosco sobre a pastoral e a importância da mulher negra e dessa luta, né? Boa tarde, Maria Cândida. Que bom falar com você. Está comigo aqui o seminarista Diego. Boa tarde. Maria Lúcia, falando com você, uma das notícias que eu li hoje no jornal São Paulo, que eu leio no começo do programa, né, é que aumentou em 19% no ano de 2024 o feminicídio. E o número de mulheres negras é maior ainda. Como é triste ouvir isso, em se falando de uma pastoral afro-brasileira, né? Sim, é muito, muito triste ouvir isso, né? E nós estamos nessa estatística, porque somos 56% da população, né? E esse olhar do feminicídio sempre cai nas mulheres de baixa renda, né? A maioria das periféricas, né? Que talvez não consegue estar amparada pela lei. Então, a gente está nessa situação, realmente. Nós somos 60% das mulheres mortas, 66%, se não me engano, das mulheres mortas por feminicídio. E como a gente consegue, enquanto cristãos, reverter esse número, reverter essa situação? Para reverter essa situação é preciso de políticas públicas, né? Para essas mulheres que estão mais desamparadas. É necessário as delegacias de crime contra a mulher estar mais atenta, né? A essa situação. E nós, como mulheres negras, né? A gente tem lutado muito para que essa situação se tá mudo seu microfone. Voltou agora. Você pode repetir, por favor? Nós, mulheres negras da igreja e de outros setores, né? Porque a gente está dentro da igreja, para que a gente tenha a sua autoestima, a gente tenha um lugar de poder, de estar porque a gente não tinha, alguns anos atrás, a gente não podia estar dentro da igreja, né? Não podia ser freira, não podia ser padre. E agora a gente procura estar na igreja e atentar para essas situações, né? A gente, como pastoral afro, a gente tem vários grupos, não só o da Quiropita, né? Tem algumas que estão mais trabalhando mais dentro da comunidade, então tenta falar com essas mulheres, conversar para que elas denunciem, né? Mas às vezes não dá possibilidade de denunciar, porque ela vive com aquele parceiro, com aquela pessoa, e não tem para onde ir. Então essas casas de acolhimento precisariam estar mais, ter mais, para que elas pudessem sair do local, né? Que não é uma... Geralmente as pessoas moram num quarto, cozinha, não tem como fugir do seu opressor. Então tem essa necessidade que o poder público possa ter esse olhar mais para ter essas casas de acolhimento, né? Para essas mulheres em situação difícil. Sim. Isso para solucionar, ajudar a amenizar o problema que já existe, quem já chegou na situação de violência. Mas eu acho que uma atitude de igreja, nós sacerdotes, junto com os agentes de pastoral, principalmente junto à pastoral familiar e também movimentos que trabalham a família, a gente precisava dar voz à pastoral afro-brasileira e a pastoral que lida com a questão da mulher, para mostrar que é necessário educar as nossas crianças para a não violência e também para o não preconceito. Eu acho que a gente às vezes fala bastante de espiritualidade e pouco de educação. Temos que ter na nossa pauta de igreja o dizer: chega de violência contra a mulher, chega de violência por preconceito de cor, raça, orientação sexual. Não cabe no cristão o preconceito. Precisávamos educar nossas crianças direito. Estou errado? Não está errado. A gente tem que trabalhar nas pastorais sociais, na transversalidade, certo? A gente tem que estar em todo, não só a mulher negra, né? Mas a gente tem que falar em todas as pastorais sociais, da criança, da catequese. A gente já tem que começar a colocar essa situação em pauta, né? Para ser como você deve tratar uma mulher, como você deve tratar a sua mãe, como você deve tratar a sua irmã. Isso tem que vir já trabalhado desde o início, né? Não só nas pastorais sociais, né? Mas isso também tem que vir... Veja, os pontos falta, certo? Pode fazer um debate, uma palestra, para conscientizar essas mulheres, conscientizar os homens também, né? Porque tem trabalho também de conscientização masculina sobre esse tratamento, essa violência contra a mulher. Então, isso pode ser trabalhado dentro da escola, dentro da pastoral afro, dentro da pastoral da criança, da mulher, do ECC, de casais com Cristo. Isso deve trabalhar na transversalidade, não ficar só por conta da pastoral afro, porque não é só a mulher negra que é maltratada, né? Mas sim, nós somos, em porcentagem, somos a maioria. Mas isso deve ser um trabalho de base para todas as pastorais e incluindo todas as mulheres. E a gente ainda escuta muito, ô Maria Cândida, no Brasil não existe preconceito. Não existe. Existe sim. A gente vê como é a atitude de um atendente de um shopping, de uma loja, quando entra uma criança negra, uma mulher negra, entra uma mulher de baixa renda. A gente vê a mudança de postura das pessoas, né? Sim, o racismo ele é institucional e estrutural. Ele estrutura. Então, é a situação que vem, não é agora, né? Depois de quase 400 anos de escravidão, né, nós estamos há 100 e poucos anos libertos, vamos dizer, entre aspas. Aí primeiro veio a democracia racial. Não tem democracia racial, né? E hoje a gente vê os ataques pelas mídias sociais são muito mais fortes, né? As pessoas acham que está atrás da telinha, elas não vão ser indiciadas, não vão ser indiciadas, né? Então, nessas situações, a gente tem que verificar que isso tem, é estrutural. Então, esses shoppings têm que ter uma... tem que ter aulas antirracistas, tem que ter letramento racial, aulas de letramento racial, certo? Para que possa ser o atendimento ao público, né? A gente há pouco tempo viu aquelas crianças no shopping, aqui de São Paulo, que tava duas crianças negras e mais uma menina, que eles estavam numa escola particular e foram lanchar no shopping. E a atendente chegou perguntando se as crianças negras estavam ameaçando a criança branca. E não era, né? Então, essas situações são muito variáveis, né? Esses dias mesmo a gente não teve a ministra do STF, que foi barrada numa palestra, num local, aquela palestra que ia dar na Nagu, em Brasília, não deixaram ela entrar, teve que chamar as pessoas para dizer que ela era ministra, porque ela mesmo mostrando a credencial, não deixaram ela entrar. Então, isso, a gente sabe que é recorrente, é muito recorrente. E para amenizar, para terminar com isso, tem que ter muita política pública, muito letramento racial, né? As pessoas têm que chamar as pessoas que estão aptas para falar sobre isso, nas escolas, nesse shopping, empresa, né? Em vários lugares é necessário isso. É um esforço grande pela reeducação de todo mundo. E temos que empreender esse esforço. Que, como você disse, o racismo é estrutural. Às vezes, numa piada, a gente demonstra e age com racismo. Às vezes, numa brincadeira inconveniente, a gente marca o outro com o racismo. E precisamos aprender a não fazer mais isso. Porque o racismo, cada vez as pessoas começam a aprender mais. Agora tem racismo esportivo, racismo recreativo, né? Fazer piadas, né? Com a pessoa. E as pessoas não entendem. Então, aí vai criando-se forma diferente de introduzir o racismo, e aí vai criando-se tipos de racismo, né? Você vê no esporte, a gente vê aí quantos jogadores são chamados de macacos, jogam banana neles, né? Isso é racismo esportivo. O recreativo é as piadas que fazem normalmente por aí, né? Que acha que é uma brincadeira, só uma brincadeira, não foi quando a pessoa aciona tudo, não, é uma brincadeira. E aí não é bem assim a situação, né? Sim, sim. E Maria Cândida, eu sei que nosso tempo não é longo, por isso eu queria já te pedir para a gente encaminhar para o nosso encerramento. Que conselho você dá para a mulher negra, mulher pobre, mulher que está em situação de violência? Que conselho você dá para uma mulher dessa, se ela estiver nos ouvindo? Olha, ela tem que procurar órgãos públicos, né, para denunciar, né, procurar sair desse local de violência, né, procurar se agregar com outras mulheres. Tem vários grupos que trabalham com isso, né? Então, é necessário que ela tenha coragem, né, de dar esse passo, que é muito difícil. Eu creio que é muito difícil para a gente largar, às vezes, o seu local, a sua casa, as suas coisas, por conta disso. Mas é necessário para que elas vivam, né? Isso é um socorro que elas possam obter através da justiça, através das denúncias, né? E nesses canais de denúncia. E não deixar, né, que a violência abaixe sua autoestima, a sua continuar resiliente, resistente, para que isso não aconteça, que elas não venham ser mais uma estatística dentro da violência do feminicídio. Isso é muito necessário, né? E o feminicídio, assim, começa muito, essa violência começa você comendo, falando que você não serve, você não presta, você não sabe isso, você não sabe aquilo. E aí vai aumentando, você é isso, você é aquilo, aí dá um tapa, me desculpa, aí no dia seguinte me desculpa, eu não quis isso, fazer isso por dentro, quis fazer por mal. Aí no outro dia dá uma surra, aí vai indo até que chega ao ponto de fazer uma coisa mais violenta, que é chegar até a morte. Então, elas devem perceber, quando elas estiverem num relacionamento, às vezes de namoro, tudo, o tratamento que o seu parceiro está destinando a ela. Ela deve perceber, né? E também a gente percebe também, quando a gente tem uma convivência, como é que o filho trata a mãe, como é que o filho trata as irmãs, como é que o filho trata os amigos, as amigas. Aí você vai percebendo também a situação e, se puder, afastar-se, né? É. Sim. E nesse ponto que você está falando, eu sempre digo isso. Como a pessoa trata sua mãe, sua irmã, é muito importante se observar. E o abusador vai sempre colocar a você para baixo, dizer que você é menor, sempre vai te colocar para baixo. Então não aceite esse lugar. Não aceite, né? E não. Tem gente lutando junto, tem gente para te apoiar. Não tenha medo de buscar ajuda, né? Não ter medo de buscar ajuda. Sim, existe uma rede, né? A rede de mulheres, né? Então, procure algum lugar que tenha, que existe essa rede de apoio. Uhum. Para as mulheres negras e não negras. Né? Existe essa rede de acolhimento. Então, a gente precisa estar sempre atento a essa situação de violência, certo? Para que a gente possa sair, não entrar nessa situação e não ser mais uma estatística de feminicídio, né? Sim. De aumentar essa estatística. Bem necessário, né? Sim. E hoje, né, o Dia da Mulher Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, também é o Dia Nacional de Teresa de Benguela, né? E da Mulher Negra no Brasil, né? Então, a gente tem que estar bem atenta, né, a isso, né? Existe uma rede católica de mulheres negras, que é a Lacan. É Líderes Afrodescendentes Católicas das Américas, né, a Lacan. Então, elas estão fazendo 10 anos, né, e elas começaram a fazer esse encontro depois do encontro de pastoral afro-americana, latino-americana e caribenha, de 2015. Então, tem essa rede, né, e no próximo dia 31 de julho, vai ter uma palestra com ela pela internet, lá do Panamá, transmitida para o Brasil e outros países da América Latina e Caribenha. E Europa em geral, né? Tá certo. Muito obrigado, Maria Cândida. Que estejamos juntos nessa luta contra todo este mal que aflige a mulher, principalmente a mulher negra, caribenha, a mulher mais simples, a mulher do dia a dia da gente. Valorizemos a mulher como amamos a Virgem Maria. Muito obrigado, Deus abençoe seu trabalho e a gente tem que seguir aqui com o nosso programa que já tem a missa do Santuário São Judas Tadeu. Um grande abraço. Eu que agradeço o convite, Padre Aloísio, e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, fique com Deus. Você está acompanhando o programa Igreja em Saída. Parabéns pra você. O nosso parabéns hoje vai para os ouvintes da família dos amigos da Rádio 9 de Julho. Hoje é aniversário do Américo e Sal, do Antônio Maia da Silva, da Cristina Maria Silva, do Francisco Borges Leal, da Maria Anésia Filader Delfo, da Maria do Carmo Azevedo, da Maria José Perico Albano, da Maria Monteiro Machado, da Maria Rita da Silva Lima, da Salete dos Santos. Parabéns! E a gente já começa a nos despedir de você. Já é hora de rezarmos para dizermos tchau. E que falamos com a Maria Cândida, que falou tanto da mulher, vamos rezar nesse final, Diego. uma salve rainha, pedindo a Nossa Senhora, mãe e mestra, que ilumine a todos nós para que não haja preconceito, que não haja violência contra a mulher. Rezemos juntos. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Abraço a todos que interagiram com a gente, não deu tempo de ler tudo, Júlia, Hugo, Clélia, Maria, você que falou com a gente, o meu abraço e a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos agora com a missa do Santuário de São Judas Tadeu. Segunda-feira estamos de volta com o programa Igreja em Saída. E lembrando a você que domingo sem missa é semana sem graça. Participe da missa na sua paróquia, na sua comunidade. Rezemos juntos como igreja que somos em saída. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. A Rádio 9 de Julho apresentou Igreja em Saída, com Padre Aloísio José. ZYK 779, AM 1600 kHz. Ondas curtas, 9.820 kHz, em 31 metros. Pela internet, radio9dejulho.com.br. E nas redes sociais, acesse @Rádio 9 de Julho. Rádio 9 de Julho Católica, uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo, Brasil. Catedral da Sé informa a hora certa. 16:59. A voz de São Judas Tadeu passa a transmitir pela Rádio 9 de Julho a Santa Missa, direto do Santuário São Judas Tadeu, no bairro do Jabaquara, em São Paulo. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Caríssimos irmãos e irmãs, na festa do apóstolo Tiago, celebramos os fundamentos da fé. Com seu sangue, São Tiago consagrou as primícias da missão apostólica e testemunhou sua fé no Senhor ressuscitado. Celebremos, pois, com esperança. Preside a Santa Missa o Padre Eliseu. Vamos acompanhar a procissão de entrada com canto de abertura. Quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Protege, me ampara, é meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. Quero louvar ao Senhor vosso nome, quero cantar vosso nome que é bom. Quem me protege, me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Quem me protege, me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Quem me protege, me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta minha vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos perdão a Deus dos nossos pecados. Salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós, Senhor, Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós, Cristo, Cristo, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós, Senhor, Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza desta vida para a vida eterna. Amém. Pedimos perdão a Deus, vamos agora louvá-lo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amar. Imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós, vós que tirais o piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a glória de Deus Pai. Nós vamos rezar pelos falecidos, Abel Simões de Souza, pelas almas do purgatório, pelo falecido Demétrio Bojatsen, por João Batista Tomé, João Maiolino Neto, Julieta Paz Maiolino, Laura Xavier e Rômulo Maiolino Filho. Deus todo eterno e todo poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias à missão